Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Por uma coincidência, eu estou anunciando esse curso Sociologia da Filosofia e alguém colocou no meu Facebook um link para uma pesquisa que foi feita entre centenas de filósofos para saber mais ou menos quais são as posições deles com relação a alguns problemas clássicos da filosofia, como, por exemplo, existe ou não conhecimento a priori, a questão do realismo e nominalismo, se existe valor estético ou não, e assim por diante, né? E as respostas têm, vamos dizer, uma constância muito, muito notável, quer dizer, a maioria, a distinção entre a maioria e a minoria é bastante nítida ali. Em geral, a taxa de, assim, 70% diz uma coisa e 20%, 10% responde a outra. De modo que isso caracteriza que há uma espécie de mentalidade comum aos professores de filosofia no mundo anglo-saxônico, porque vocês não pode esquecer que no mundo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, algum filósofo estrangeiro só entra depois de 50 anos e depois de ter feito um sucesso enorme, ganhar o prêmio Nobel ou matar a mãe, alguma coisa assim, chama muita atenção. Daí os caras percebem que o neguinho existe, né? Como perceberam, assim, a Henri Bergson, com um atraso formidável, né? E o Louis Althusser também, quando ele matou a mulher, eles ficaram sabendo e daí eles começaram a se interessar. Mas o sujeito, para chegar o filósofo estrangeiro, para ele ser notado aqui, ele precisa fazer realmente alguma coisa fabulosa, de bom ou de mal, né? No resto... No mais, né? Os alunos estão vendo esses microfones? Espero que não, porque esses microfones estão numa situação tão miserável. Outro dia, o sujeito vendo aqui a tela, ouviu que estão os puxadores aqui, estão faltando nos arquivos. Isso aí é casa de pobre. Eu digo que ele não viu os nossos microfones. O difícil é mantê-los, né, em pé. Eles estão precisando do Viagra. Então você vê, essa uniformidade das respostas vai facilitar muito o meu serviço na Sociologia da Filosofia, porque é óbvio que essa constância, essa homogeneidade do pensamento é quase que inevitável na medida em que a filosofia se transformou numa profissão universitária, que essas pessoas todas pertencem à mesmíssima classe social, frequentam o mesmíssimo meio, leem as mesmíssimas coisas e têm satisfações a prestar, né, aos mesmos superiores e hierárquicos. Então, eu já assinalei isso em aulas anteriores, que a partir do surgimento do regulamento da Universidade de Paris, 1200 e pouco, é que a filosofia começa a se constituir como profissão, né? E que o primeiro resultado disso é a eclosão de uma espécie de revolta dos filósofos não universitários, que começam a aparecer então no Renascimento, como Francis Bacon, o René Descartes, e o próprio Leibniz nunca foi professor universitário. Então nós vemos que ao longo do tempo a filosofia às vezes se concentra na instituição universitária, às vezes se dispersa por um meio mais informal. E isso evidentemente tem reflexos óbvios no conteúdo da filosofia. Não que esse conteúdo seja inteiramente determinado pelo meio social, mas acontece que na hora em que se constitui um meio social profissionalmente definido e estatutariamente definido, né, existe naturalmente a seleção das pessoas cuja opinião conta. E essa seleção só vai pegar pessoas daquele mesmo meio. Então é uma espécie de profecia, não é um determinismo social, mas uma espécie de profecia autorrealizável. Quer dizer que se você só aceita no meio pessoas que pensam como os professores, as gerações seguintes também vão pensar como os professores, não é isso? E Se houver, vamos dizer, ideias ou abordagens que serão muito diferentes ou que são estranhas, serão ignoradas. Então, não é que a condição social determina a ideia, mas ela determina as ideias, mas ela determina a seleção daquilo que se vai examinar em seguida. Então, é realmente uma profecia autorrealizável. Nós só colocamos aqui pessoas que pensam como nós, então, resultado, todo mundo que está aqui pensará como nós. Não precisa ser muito esperto para perceber que uma coisa dessa acontece. Não há nenhum mistério sociológico aí. E este assunto é extremamente propício para... esqueci de... Não está ligando essa... Não está gravando essa coisa aqui. E este assunto é muito útil para nós, porque justamente as circunstâncias que geraram, que produziram, ou pelo menos inspiraram o aparecimento deste curso, tem que ver exatamente com isto, porque ao longo das últimas décadas, este mecanismo de seleção e de uniformização do pensamento universitário se tornou muito mais eficiente. Quer dizer, os meios de controle, se você comparar a filosofia da primeira metade do século XX com a da segunda metade e até agora, você vai ver que o elemento de burocratização, vamos dizer, e de controle burocrático se tornou muito mais eficiente, muito mais presente, muito mais determinante. Isto quer dizer que nunca foi tão fácil quanto hoje você criar uma uniformidade de pensamento num meio que está profissionalmente homogeneizado, né? Então, isso quer dizer que nas universidades do Ocidente, das democracias ocidentais, hoje você tem meios de controle tão eficientes quanto você tinha na União Soviética. Não, evidentemente, com aquela caráter policial ostensivo, que não é necessário aqui, tá certo? Mas, quer dizer que a liberdade de pensamento ela está sendo extinta realmente, por vias indiretas, tá certo? Quer dizer, não é que chega um governo tirânico e manda botar na cadeia todo mundo que não subscreve a doutrina oficial, mas através de meios indiretos que são muito mais eficientes, né? O boicote profissional, os empecilhos colocados ao avanço do sujeito na carreira, tá certo? A opinião dos pares, etc, etc, até o mecanismo que ele usualmente de controle de qualidade da ciência, que seria, vamos dizer, a crítica pelos pares, se torna também, quer dizer, um meio de controle social, e não apenas de controle de qualidade do pensamento. Não é só controle de qualidade, né? É também controle das ideias aceitas e das ideias rejeitadas. Então, aos poucos, foram se acumulando inumeráveis fatores de controle que cria uma uniformidade de pensamento fantástica e que você vê bem ver nesta pesquisa, né? Então, no meio anglo-saxônico, predomina, evidentemente, a filosofia analítica. E você sabe que os filósofos analíticos serão, em geral, realistas filosóficos, não serão cépticos, tá certo? Nem serão subjetivistas, serão realistas. Que em grande parte eles vão acreditar na objetividade de valores estéticos. Em suma, eles seguirão uma filosofia que no começo se chamou justamente neorrealista. Então, essa escola analítica surge como uma espécie de restauração do realismo filosófico, né, com base nas novas técnicas lógicas desenvolvidas, digamos, entre 1870 e 1920. Então, é de prever, as respostas são previsíveis, antes de você lê a lista das perguntas aqui, você já sabe mais ou menos o que eles vão dizer, e eles dizem exatamente isso. No caso brasileiro, então, a ortodoxia vigente é outra, completamente diferente, que é de tipo marxista, estruturalista, desconstrucionista, né, gaysista, feminista e assim por diante. Quer dizer, é mais um conjunto de slogans populares do que uma filosofia, né, o que domina no Brasil. Mas esses slogans, eles são, hoje em dia, eles são aceitos, vamos dizer, pela juventude estudantil, com uma fé e uma devoção que eu nunca vi na minha vida, porque você não pode esquecer que 40 ou 50 anos atrás, né, os jovens geralmente discordavam dos seus professores e os enfrentavam. E hoje a gente vê, ao contrário, A gente vê um estado de submissão, né, bovina ou ovina, né, que eu chego até a ficar assustado. Quer dizer, quando você diz a um jovem universitário algo contrário ao que ele ouviu do professor, não é que ele discorda, ele fica chocado, ele fica, se sente ofendido, se sente magoado. Né, quer dizer, como se você, não é que você disse uma coisa que ele não concorda, não é que ele acha que você é um sujeito mau, que você o está assustando de alguma maneira, né? Então, quer dizer, conseguiram impor um tipo de disciplina hierarquizante como eu jamais poderia ter imaginado, né, 50 anos atrás. Não deixa de ser uma coincidência irônica que justamente esse estado de submissão tenha sido imposto em nome de doutrinas que se dizem revolucionárias, rebeldes, etc, etc. Dizer, mas isso é um paradoxo inerente à própria mentalidade revolucionária, né? Então, não há muito o que se surpreender que justamente os mais reacionários sejam os mais revolucionários, e vice-versa, né? Então, eu tomei uma série de notas aqui que eu não coloquei, inclusive, na página, porque elas não estão prontas, são apenas um rascunho para um trabalho maior que eu estou fazendo, e que eu vou ler e comentar aqui para vocês, e que é uma espécie de autoanálise do trabalho que eu venho fazendo de análise conjuntural e estratégica do Brasil, do qual eu dei uma amostra na aula passada. Vocês viram que de tudo o que circulou nas últimas semanas a respeito dessas passeatas, movimentos de protesto, etc., você não vê o menor esforço de compreender nada, zero, zero, zero. Quer dizer, a atividade intelectual em si, os fatos vêm e eclodem de uma maneira absolutamente espetacular e inesperada, mas os cérebros permanecem passivos, porque antes de tudo acontecer eles já sabiam, já tinham a interpretação pronta. Eles não conseguiam prever os fatos, mas eles já conseguiam prever as suas interpretações. Então você não vê a menor discussão, a menor investigação, você só vê opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, né? E sempre a coisa vem com um tom assim de certeza inabalável, e parece então que ninguém tem nenhuma dificuldade em entender esses. O único que tem dificuldade para entender essas coisas sou eu, porque eu penso, pode ser assim, pode ser assado, pode ser aquela outra coisa. Tem três, você vê que eu coloquei ali quatro hipóteses mais ou menos simultâneas, né? O pessoal não faz hipóteses, já tem a resposta direta. Ao mesmo tempo acontece esse fenômeno da flip, da festa literária de Paraty, Internacional de Paraty, né? Onde nós vimos lá, me mandaram aí um vídeo de quatro escritoras, entre aspas, né, discutindo as figuras de linguagem, discutindo as suas dificuldades. Elas estão todas decepcionadas com a linguagem, né? Não, a linguagem não expressa. Bom, você já parou para pensar que quem não expressa é você, não é a linguagem, né? E tinha lá falando do mar, né, mas tinha a figura de linguagem dominante era o mar, era um naufrágio seco, não sei que raio de coisa é essa. E daí disseram que aquelas moças eram sereias. E alguém observou, elas são sereias, sim, só que são sereias ao contrário. Elas têm o corpo de mulher e o cérebro de peixe. Então, isso aí é a amostra da produção literária, né, no Brasil. Se a produção literária é assim, bom, como é que a análise política e estratégica poderia, que é um gênero menor, poderia ser algo, né, melhor do que isso? Então, por exemplo, ninguém pensa o seguinte, que uma análise estratégica, ela deve ter algum poder preditivo. Porque se você está analisando o curso das coisas, você sabe para onde vai, então, bom, você tem que ser capaz de discernir qual é o capítulo seguinte. E as pessoas estão anunciando o capítulo seguinte errado faz 30 anos. Né? Ao passo que praticamente tudo que eu tenho anunciado nos artigos tem acontecido. Eu digo, mas como é possível você ter um país de 200 milhões de habitantes, onde todas as pessoas falantes estão no mundo da lua, elas não entendem o que está acontecendo, elas não são capazes de prever nada, e quanto mais erram, né, mais se sentem seguras de si. Eu nunca vi um fenômeno desse no mundo. Né? Quer dizer, eu tenho lá minhas críticas, esse meio intelectual anglo-saxônico, etc., mas nada que se compare a esta debacle brasileira. Né? Então, bom, eu vou ler aqui. Análise de conjuntura só valem para alguma coisa quando, apreendendo a articulação dos fatos com exatidão suficiente, permitem fazer previsões acertadas. Aí reside todo o valor científico que possam vir a ter. Para servir de base a decisões estratégicas e ações políticas bem sucedidas, no entanto, elas precisam mais do que isso. Precisam encontrar uma plateia de líderes e autoridades que sejam inteligentes e sensíveis o bastante para perceber que estão diante de conclusões cientificamente relevantes e não de alguma fantasia ideológica, de algum palpite interesseiro ou de um arremedo vaidoso de vida inteligente. Embora a elaboração dessas análises constitua apenas uma parte menor e secundária do meu trabalho, e embora sua compreensão dependa, às vezes, de algum conhecimento dos princípios teóricos que as norteiam, os quais se encontram espalhados nas minhas apostilas de cursos e nunca foram publicados em livro, sempre concedi a essa parte uma atenção séria e devotada, no mínimo para testar aqueles princípios no campo da aplicação prática e certificar-me de que valiam alguma coisa. Quando eu falo nesses princípios, evidentemente, os dois textos onde esses princípios teóricos estão enunciados são o curso de Filosofia Política, que está aos poucos sendo disponibilizado no site do seminário, e a apostila Questões de Método nas Ciências Sociais. Então, ali eu coloco mais ou menos qual é, vamos dizer, os conceitos, os critérios e as técnicas que eu estou usando para tentar, vamos dizer, apreender o rumo que as coisas estão tomando e descrevê-los da maneira mais realista e eficiente possível, de tal modo a possibilitar previsões eficazes. Se houvesse, vamos dizer, uma plateia de pessoas, de tomadores de decisão, por assim dizer, inteligentes, capazes de absorver isso aí, isso também seria a base de estratégias. Não é isso? Mas acontece que eu nunca encontrei essa plateia. No Brasil, se você fala para políticos, para militares, para professores universitários, para jornalistas, você está perdendo o seu precioso tempo, porque você vai ter reações emocionais. Você sabe o que é isso, né? Tudo no Brasil só existe, dos vários tipos de discurso que existe na retórica, só se conhece um, que é o discurso de louvores e censura. Né? Quer dizer, ou você gosta de alguém ou não gosta. Então é só isso que as pessoas expressam o tempo todo. Então, todo esse trabalho meu foram, como dizem, penas de amor perdidas, porque estou lá dando toda a base para as pessoas tomarem decisões estratégicas e elas nem estão entendendo o que eu estou falando. Esforcei-me também para que as conclusões resumidas que ia publicando na mídia fossem claras o bastante, mesmo para um público alheio às minhas investigações de filosofia política. Porém, na mesma medida em que me esforçava para isso, eu tinha a íntima certeza de que cabia a mim apenas fazer as análises e não sair em busca do público ideal para ouvi-las. Tudo o que publiquei na mídia foi na esperança de que, se cada opinião ali exposta não tivesse por si mesma a força probante necessária, o leitor teria a esperteza de buscar, no material dos meus cursos, as razões mais fundas do que eu ali comprimia na linguagem veloz do jornalismo popular, necessariamente insuficiente para dar conta das dimensões mais complexas e sutis de cada problema abordado. Eu, pelo menos, eu sempre tenho essa reação, quer dizer, que se tem algum autor que eu conheço mal, ou que eu não conheço, e que eu leio, por exemplo, um artigo dele, não tem uma opinião solta, né? Bom, eu procuro averiguar o que mais ele disse a respeito no restante da sua obra. Porque é evidente que, num artigo do jornal, você não pode, não tem como dar todas as razões daquilo que você está dizendo. Né? Na melhor das hipóteses, você tem ali uma insinuação de uma prova possível que você nem de longe vai elaborar um trabalho daquelas dimensões. Então, isso quer dizer que uma ideia que é simplesmente enunciada num artigo jornalístico, ela não tem como ser discutida em si mesma. Ela é apenas, vamos dizer, um resumo compacto de algo que supõe-se que o sujeito examinou melhor em algum outro lugar. Se não examinou, deveria ter examinado. Mas eu reparo que esta ideia de que, por baixo daquilo que está insinuado no artigo, pode haver alguma análise mais profunda, essa ideia nem de longe passa pela cabeça da quase totalidade dos meus leitores, inclusive os mais oficialmente cultos. Isso quer dizer que a opinião que é colocada na imprensa, ela é discutida em si mesma como se ela fosse a totalidade do que eu penso e sei a esse respeito. Quer dizer, a simples ideia de usar um artigo como se fosse uma pista para algo mais que pode estar atrás, não ocorre a ninguém. E, no entanto, isso aí, vamos dizer, é um dos preceitos básicos de uma vida de estudos. Né? Quando o sujeito diz alguma coisa, você queria saber, bom, o que mais ele disse a respeito. Né? E uma outra coisa espantosa é que, às vezes, de um simples artigo de jornal, os caras já deduzem toda uma filiação intelectual e ideológica. Eu digo, meu Deus do céu, para você saber onde um autor está historicamente, isso é, quais são as correntes que o influenciaram, né? É uma coisa que dá um trabalho medonho. Quer dizer, se você não conhece o pensamento do sujeito nas suas estruturas fundamentais, bom, como é que você vai saber as influências, às vezes não citadas, que estão ali dentro? Não dá para saber. Mas aqui eu já fui classificado, né, como descendente ou influenciado por fulano, a partir de um simples artigo de jornal. Eu digo, mas isso é um, se o cliente conseguir fazer isso, é um gênio. Né? Ele lê cinco linhas e ele não só entendeu o que você disse, mas ele já sabe qual a filiação histórica em que você está inserido, né? Temos gente que diz que eu era um discípulo do Joseph de Maistre, né? Que é um autor, vamos dizer, cujo procedimento é exatamente o contrário do meu. Quer dizer, é um camarada que parte de princípios gerais e vai deduzindo tudo. Né? Então, é um método exclusivamente analítico. É uma coisa que eu nunca faço. E sou contra fazer, porque acho que isso não leva a nada. Isso aí é consequencialismo abstrato. Mas o sujeito achou isso, né? Outro descobre outras filiações, às vezes de autores que eu nunca li, que eu não tenho a menor ideia de quem são, e que daí ele evidentemente vai me dar o trabalho de buscá-lo, só para descobrir que não vale nada. Então vamos lá. Do ponto de vista intelectual, o trabalho que assim desenvolvi terminou sendo ainda mais satisfatório do que eu poderia ter previsto quando, a partir de 1993, arrisquei publicar a primeira daquelas análises em formato de livro, A Nova Era e a Revolução Cultural. Malgrado alguns erros de detalhe, a descrição que ali apresentei do que me parecia o problema central da política brasileira naquele momento acabou se revelando adequada no conjunto, o que se confirmou pelo acerto das suas previsões. Em 1993, fazia 3 anos que havia caído a União Soviética, e todo o pessoal aí estava, né, soltando foguetes, né, acabou o comunismo, etc, etc. E ali quem lê A Nova Era, a Revolução Cultural verá que em 93 já era visível, quer dizer, o futuro brasileiro. O Brasil está destinado a cair na mão dos comunistas mais cedo ou mais tarde, na verdade mais cedo. Por quê? Porque o comunismo é o único movimento político que existe e ele vai ocupar um espaço vazio. Então, para muitas pessoas que leram na época, eu me lembro que o Otávio Frias Filho, por exemplo, disse, ele está açoitando um cavalo morto. Não. Então, era a impressão geral, baseada no quê? Não em estudos científicos da coisa, mas no consenso da mídia. Isso aqui, esse comentarista de mídia tem uma coisa. Ele lê a mídia e ele tira conclusões da mídia, na linguagem da mídia e de acordo com a mentalidade da mídia. Então é uma coisa autofágica. Se você, as suas fontes de informação são os jornais populares e você vai elaborá-los em termos que pareçam aceitáveis aos jornais populares, então é evidente que você está dizendo sempre as mesmas coisas, tá certo? E a impressão geral de concordância da mídia gerará no leitor a ilusão de que aqueles fatos estão bem compreendidos e que o essencial já está conhecido e que, portanto, você, baseado na Folha, no Estadão, no New York Times, você pode saber para onde as coisas estão indo. Então, e também nos últimos 20 anos aconteceu que o controle de mídia aumentou muito. Controle, em primeiro lugar, pela centralização da mídia. Aqui nos Estados Unidos tem 6 companhias que compraram todos os jornais, estação de rádio, etc, etc, e que ditam, então, o que é o aceitável. Quer dizer, que a multiplicidade, a, variedade de opiniões desapareceu na mídia americana e muito mais na mídia brasileira, que nunca teve muito. Então ali você tem o sindicato dos donos de jornais, eles se reúnem e ali decidem o que é a verdade universal. O que ficou fora do horizonte deles não existe. Então, qualquer pessoa que baseie suas opiniões nos fatos que tenha na mídia popular a sua principal fonte de informação, ela já está, por definição, fora da realidade. Já está aceitando uma seleção prévia, né, dos fatos. E se existe uma lei histórica, é a lei de que a difusão dos fatos produz novos fatos. Porque se as pessoas estão pensando que o que está acontecendo é X ou Y, então se abre diante delas, vamos dizer, um leque de escolhas que é bastante limitado, e você mais ou menos pode saber o que elas vão fazer. Agora, quando estes fatos que chegaram ao conhecimento desses agentes, né, são muito limitados em relação ao que está acontecendo realmente, então é de se prever uma inadequação cada vez mais grave entre as decisões e a situação real na qual essas decisões vão ser postas em prática. Portanto, uma sucessão de erros, desastres, etc, etc, etc. Quer dizer, isso que eu estou dizendo para vocês são, vamos dizer, são preceitos metodológicos mínimos, né? Quando você está estudando, vamos dizer, a história de um agente político qualquer, sei lá, Stalin, ou Napoleão Bonaparte, ou Júlio César. Bom, então você tem que saber quais são os fatos que chegaram ao conhecimento dele e nos quais ele baseou suas decisões. Em segundo lugar, você precisa saber se havia outros fatos que ele desconhecia por completo e que, ficando fora ou à margem do seu horizonte de consciência, poderiam fazer com que as suas decisões tivessem efeitos muito diferentes daqueles que ele esperava. Isso é a coisa mais mínima, por exemplo, em estratégia militar. Quer dizer, o general dispõe as suas tropas de acordo com a posição que ele imagina que o inimigo está ocupando. Tá certo? Mas e se o inimigo estiver em outras posições ou estiver também nessas, mas em mais algumas que ele desconhece? Bom, então o resultado não vai ser o que ele previu. Também você tem que levar em conta, vamos dizer, se além de qual é o horizonte de informações que o sujeito tem acesso, precisa ver quais são os procedimentos interpretativos que ele está usando e se ele conseguiu realmente entender os fatos, tá certo? Então, sem isso, como é que você vai entender uma única decisão que um governante, um príncipe ou chefe de Estado tomou? Você não vai tomar, né? Então, agora, por exemplo, eu estou lendo a biografia de Charles de Gaulle, e Charles de Gaulle, quando ele estava no exílio na Inglaterra, formando lá a tal da França Livre, ele foi meio maltratado pelo Winston Churchill, e ele então procurou, por baixo do pano, uma aliança com os soviéticos. Ele fez uma viagem a Moscou, né? E você vê que ali ele não tinha a menor ideia de que a União Soviética tinha planos expansionistas, mas nada, ele não sabia. Quer dizer, ele não tinha se interessado por isso, ele simplesmente... Ele tinha a visão da Rússia que se tinha até 1930, que era um país isolado. Ou seja, ele estava com 15 anos de atraso nas informações de que ele dispunha, né? E é claro que ele saiu de Moscou com a mão adiante e outra atrás. Ele não obteve nada do que ele queria, mas os soviéticos obtiveram muita coisa dele. Então, você vê que esse homem é tido como um grande pensador, político, etc. Não, era uma besta quadrada, ele não sabia onde estava pisando. Então, não é também de espantar que a era do Charles de Gaulle, no governo da França, tenha sido a era que mais consolidou mitos históricos que só agora estão desabando. Um deles é, por exemplo, o mito da resistência. Quantos filmes vocês não viram? Quantos livros não leram e quantos artigos de jornal não mostram sempre o pessoal da resistência como sendo a turma da esquerda, a turma que está na oposição, e o governo de Vichy como se fosse aquele é o governo dos traidores, etc, etc. Hoje sabe que quem iniciou a resistência foi o próprio governo de Vichy, o governo do Marechal Pétain, e ele se prevalecendo de que tinha assinado um armistício com os alemães, que preservava parcialmente a soberania da França, Então ele tinha uma camuflagem boa para iniciar um movimento de resistência e foi ele que começou. Tá certo? E os comunistas só entraram no negócio 2 anos depois. Né? Então, evidentemente, quando termina a guerra e vem, então, o que eles chamam de depuração. Depuração quer dizer, você matar os traidores. Eles mataram as 10 mil pessoas. Né? Tudo às pressas. Então, normalmente se explica isso como efeito natural, vamos dizer, da revolta popular contra aqueles que tinham vendido a França para o inimigo. Mas hoje sabe que não foi isso, foi queima de arquivo. Né? Também o pessoal não sabe que o chamado colaboracionismo, bom, colaboracionismo foi principalmente uma iniciativa do pessoal da esquerda. Colaborar com os alemães foi o turno da esquerda, não da direita. Depois. Então era necessário, era urgente varrer esses fatos para baixo do tapete e, portanto, matar as pessoas que podiam saber a história, mais ou menos. Então eles chegaram ao absurdo, né, de condenar como traidores e colaboracionistas alguns dos indivíduos mais antigermânicos que tinha na França, como o próprio Charles Maurras. Charles Maurras podia ter todos os defeitos que tivesse, mas ele sempre odiou a Alemanha, jamais colaboraria com a Alemanha em qualquer coisa, sempre foi um patriota. E disse, bom, então o que vocês estão chamando de colaboracionista é o contrário. É o sujeito que queria só ferrar com os alemães, virou colaboracionista. E vocês colaboraram, vocês viram os heróis da resistência. Mas este efeito já era previsível quando você vê a cosmovisão, o horizonte de consciência do Charles de Gaulle, no tempo que ele estava montando a tal da França Livre. Você já percebe que tudo isso ia acontecer. Então, na própria concepção, vamos dizer, da França Livre, né, o número dos que se aliaram ao de Gaulle na Inglaterra foi ínfimo. E a maior parte dos resistentes estava com um general chamado Giraud, né, que estava lá na África. E o de Gaulle logo dá um jeito de se livrar do tal do Giraud, também para fins de queima de arquivo, para parecer sempre que era ele que tinha feito tudo. Então, esses fatos, eles começam a aparecer agora. Mas teve gente que já sabia disso desde o início. Mas se você acompanha a ideia que aparece em mídia, em cinema, etc., você está frito. Mídia popular, cinema, televisão, falou, isso não são fontes de informação confiáveis para um homem de estudos. Isso é para enganar a população, é para enganar a trouxa. Pô. Mas essa simples recomendação, a mídia popular não é uma fonte de informação confiável, nem muito menos suficiente. Quer dizer, quantas pessoas estão alertadas para isso hoje? Me parece que elas têm a precaução contrária. Se você diz qualquer coisa que não saiu no Estadão ou na Folha, né, não apareceu no Jornal Nacional, eles desconfiam. Quer dizer, quando você diz que é desconfiado, o que aparece? Mais ainda, 40 anos atrás, todo e qualquer estudioso sabia disso. Quer dizer, ninguém, não havia um único cientista político que fosse basear suas análises em notícias de jornal. De jeito nenhum, você tem que usar notícias de jornal também. Por quê? Não porque elas sejam confiáveis, mas porque elas refletem uma opinião dominante. Então, como índice de uma opinião dominante, são importantes. Mas, como fonte de informação sobre os fatos, elas não prestam absolutamente. Todo mundo sabia disso. Hoje em dia, quer dizer, você vê intelectuais, professores universitários, leem as coisas no Globo, na Folha, ou pior, até ouve no Paulo Henrique Amorim e acredita tudo e usa isso como fonte básica para as suas interpretações. Né? Então, é por isso que eu digo que a destruição intelectual do Brasil foi uma coisa muito mais profunda do que até vocês mesmos imaginam. Quer dizer, o pessoal conseguiu criar uma situação no qual é impossível entender o que quer que seja. É impossível ter alguma visão minimamente realista do que está acontecendo e, portanto, é impossível tomar alguma decisão razoável, seja no governo, seja nos partidos de oposição, seja nesses movimentos informais que estão aí, né, aparecendo. E uma das coisas que me impressionaram muito foi a rapidez e a pressa com que o pessoal que organizou esses movimentos espera obter algum resultado, e nunca nenhum deles parou para pensar o seguinte: quanto tempo levou para formar o MST e para o MST obter algum resultado? Foram mais de 30 anos. Você tem uma pré-história, toda uma pré-história do MST. Né? E o PT? Como é que aparece o PT? O PT aparece de organizações pré-existentes, que vão em parte do Partido Comunista, em parte da Ação Popular. Né? E mesmo assim, quanto tempo levou para o PT obter algum resultado? O senhor não pensa nisso. Né? Então, quer dizer, ele não tem ideia do timing da história. Então, também não deixa de ser... Você, quando vê pronunciamentos militares, militares dando opinião e dizendo assim, não, as Forças Armadas só se moverão por solicitação da sociedade civil, nós não vamos tomar iniciativa. Então estão lá esperando que a sociedade civil se mobilize e peça socorro a eles. Eu digo, bom, mas acontece o seguinte, em 1964 a sociedade civil tinha milhares de organizações que já existiam há 20 ou 30 anos e que a representavam de algum modo. E tudo isso foi desmantelado. Quem desmantelou? Vocês, milicos. Quer dizer, durante o governo militar, os militares não queriam civil dando muito palpite, eles queriam se fechar numa elite de militares e tecnocratas, então eles foram desmantelando não só as organizações partidárias, mas até as organizações da sociedade civil, foram sendo boicotadas até desaparecer por completo, enquanto o pessoal da esquerda, do exílio, ia montando a sua própria organização da sociedade civil. Resultado, quando terminou o governo militar, só a esquerda tinha representação na sociedade civil. E eu não conheço um milico que tenha percebido isso até agora. Agora, confesso, faz 8 anos que eu perdi contato com os milicos brasileiros. Mas no tempo em que eu vivia ali, dava conferência na Escola de Estado Maior, Escola de Comando de Estado Maior, no Clube Militar, na Escola de Guerra Naval, etc., eu vi que eles não tinham a menor consciência disso. De que, criando, vamos dizer, uma espécie de vácuo político na direita, eles abriam o campo todo para a esquerda. Mas era óbvio, né, que isso tudo ia acontecer. E também confesso que ao longo desse tempo, eu só vi, por exemplo, meio militar, eu só vi uma pessoa ter alguma curiosidade para estudar o assunto, que foi o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, que depois publicou 2 livros excelentes a respeito, não desta coisa como um todo, mas apenas do negócio do Antônio Gramsci. Dizem, bom, mas pelo menos esta pergunta ele fez e ele foi buscar a resposta. No mais, eu só vi assim, tomadas de posição emocional, reações às vezes de tipo solidariedade corporativa, né, se defender a honra da corporação, etc. Mas escuta, mas eu estou conversando com gente séria ou com um bando de velhas histéricas, né? Essa é a impressão que eu tinha e tenho até agora. Então, quando velhas histéricas, são todos velhas histéricas. Os militares, os políticos, os intelectuais, os professores universitários, os estudantes, os jornalistas. Eu só vi reação de velha histérica e continuo vendo até hoje. Mas não tem uma pessoa que diga, não, peraí, eu vou ter que estudar esse negócio até compreender. Por exemplo, a importância de você compreender. Se você tem um adversário, alguém que você declarou adversário, mas, bom, você tem que compreender a estratégia do adversário. Né? Isso é importante? Eu digo, bom, esta é a primeira coisa, essa é a primeira regra do Sun Tzu, conheça o seu adversário. Né? E eu me lembro que em 2003, quer dizer, com 13 anos de atraso, eu montei uma equipe de 12 estudiosos para estudar a estratégia da esquerda latino-americana. Né? E eram 12 pessoas, cada uma morava num lugar, então a gente estava no patrocínio para pagar as passagens. Todo mundo estava trabalhando de graça, mas eu não tinha dinheiro para pagar as passagens, consegui um patrocinador. O patrocínio durou até a terceira reunião. Quer dizer, que aquele trabalho, que naquela época estava atrasado 13 anos, agora está atrasado 23 anos. Nem começou ainda. Né? Então, por exemplo, de onde você encontra, por exemplo, o mapeamento de todas as organizações que estão ligadas de algum modo ao Foro de São Paulo. Né? Partidos, ONGs, igrejas, etc, etc. Você não tem sequer o catálogo dessa organização. Então, literalmente, você não sabe quem é o adversário. Você, ah, eu não sei, não quero saber, mas quero fazer a passeata contra. Bom, Como é que você sabe que a sua passeata não vai ajudar o adversário se você nem sabe quem é ele? Quer dizer, como é possível um país inteiro e pessoas nominalmente cultas, universitárias, chegar a esse nível de inconsciência? Isso aqui é muito mais grave do que o comunismo, pô. Então, você fala, ah, o problema do Brasil é o comunismo. Eu falo, não, o problema do Brasil não é comunismo, é burrice, pô. É burrice orgulhosa, obstinada, não é isso? Arrogante, onde ninguém tem a mais mínima humildade de falar, peraí, eu vou estudar para ver se entendo o que está acontecendo. O número de pessoas inteligentes, que quando eu comecei a falar do Foro de São Paulo, abriram a sua boca para provar o seguinte, o Foro de São Paulo ou não existe, ou é fraco, ou já acabou, né? Um monte de gente. Quer dizer, eles ficam a discutir o que eu tinha dito numa clave que era assim, a de não podemos permitir que este sujeito brilhe com uma pessoa que descobriu o que está acontecendo. Porque senão nós vamos nos sentir inferiorizados. Eu digo, mas escuta, mas vocês são inferiores realmente, então qual é o problema do inferior se sentir inferior? Hã? Por exemplo, eu me sinto muito inferior ao Mário Ferreira dos Santos, e nem por isso eu quero estourar os miolos. Só por isso. Qual é o problema de sentir-se inferior? Por que uma pessoa tem que se sentir superior sempre? Hã? Você acha que é normal? Quer dizer, todos são superiores a todos os demais? Fala, é possível isso? Não, não é possível. Então, a simples noção do superior e do inferior, mesmo intelectualmente, ou moralmente, até economicamente, as pessoas não aceitam. Não é isso? Então, eu lembro aquele filme do Mel Brooks, em que ele é um milionário, que ele aposta com os amigos, que ele é capaz de viver como um mendigo durante um mês. Né? E ele vai, ele está lá dormindo num terreno baldio e encontra lá um outro mendigo, mendigo real, só que louco completamente, que acha que é milionário. Então, fica ele e o mendigo discutindo para ver quem tem mais dinheiro, está entendendo? Então, eu falo, mas isso aí, olha, é o Brasil é isso aí. Então, o sujeito não consente em dizer, não, você tem muito mais dinheiro do que eu, ou você é muito mais inteligente do que eu, você estudou mais do que eu. Ninguém é mais do que ninguém. Quer dizer, você, no Brasil foi institucionalizado o igualitarismo total em todos os sentidos. Todos são iguais absolutamente em todos os sentidos. Então, baseado neste sentimento, quando você vê uma pessoa que fez um negócio um pouquinho melhor que você, você vai ficar louco da vida. E você, então, não vai querer saber se ele tem razão ou não. Você vai querer saber é de desmoralizar o cara o mais rápido possível para ele sair do seu caminho e aliviar o seu sentimento de inferioridade. Então, eu vejo que ao longo do tempo, eu sempre procurei coisas que eram superiores a mim. Né? Porque esse negócio de você querer ser você mesmo, claro, eu já estou saco cheio de ser eu mesmo, faz tanto tempo que eu sou eu mesmo, eu quero ver se eu consigo ser alguma coisa melhor. Então, para ser alguma coisa melhor, eu tenho que aprender com o que é melhor. Né? Então, vocês viram o número, vamos dizer, de autores que eu coloquei em circulação, cujo trabalho eu reconheci, tá certo? Nunca pensei, falar, não, eles são bons, eu vou sumir com isso aqui para eu não passar vergonha. Eu nunca pensei uma coisa dessa, mas veja que hoje no Brasil isso é normal. Quer dizer, é um negócio baseado numa inveja, numa ciumeira absolutamente doentia, coisa de velha histérica mesmo, entendeu? Então, tudo isso, quer dizer, não é só uma doença do intelecto, isso é uma doença da alma, uma doença moral muito feia. Eu me lembro, por exemplo, quando o Caio Rossi, que é um sujeito inteligentíssimo, ficou bravo com as coisas que eu estava dizendo com o Foro de São Paulo, então tinha que demonstrar que o Foro de São Paulo não era tudo aquilo. Eu falei, ah, agora como é que você vai dizer? Diga isso agora. Quer dizer, 10 anos atrás, você vai dizer, não, o Olavo está exagerando, o Foro de São Paulo não é tudo isso. Divertida discussão, até fora do Brasil, o Alejandro Penha excluso, uns 10 anos atrás, dizia, não, o Foro de São Paulo já acabou, agora o negócio é o Hugo Chaves. E o Hugo Chaves não conta para nada. O Hugo Chaves é um menino de recado, foi de São Paulo, a hora que ele sair não vai mudar nada. Quer dizer, eu não falei essa coisa do Foro de São Paulo para parecer bonito. Ah, fui eu que descobri. Primeiro não fui eu que descobri, foi o Zé Carlos Graça Vain. Tudo o que eu sei do Foro de São Paulo, exceto o que eu vim a descobrir depois por outras fontes, foi assim, eu devo ao Zé Carlos Graça Vain, que na casa dele tinha um quarto inteiro cheio de documentação sobre o Foro de São Paulo, que estudou aquilo durante 10 anos. Então, tudo que eu comecei a falar pela imprensa foi coisa que eu colhi da documentação do Graça Wagner. Né? A documentação que tem coisas tão impressionantes, mas tão impressionantes. Por exemplo, o Zé Carlos Graça Wagner dizia que havia um acordo entre o Foro de São Paulo e o Diálogo Interamericano, que é o think tank do Partido Democrata aqui. E que eles tinham tido uma reunião em 5 de maio de 1993, do qual havia participado os líderes do Foro de São Paulo, mais Ted Kennedy, toda a elite do Partido Democrata aqui, e representando o Brasil, tinha vindo o pessoal do Foro e o Fernando Henrique Cardoso. E ele tinha ali a edição do jornal Granma, de Cuba, que dava um relato disto aí, tá certo? Mas isso só saiu no Granma cubano, não saiu no Granma internacional. Você vê que a coisa foi feita bem discretamente. O Zé Carlos Graça Wagner deu uma entrevista no Diário das Américas de Miami contando isso. A partir daí, a vida dele se desgraçou completamente. Ele tinha um monte de negócios no Brasil e nos Estados Unidos, era um homem muito rico, perdeu tudo, acabaram com a vida dele. Viu? E muito bem, então nós saímos procurando, né, aquela edição do Granma cubano na biblioteca. Na biblioteca da universidade tal não tem, da outra não tem, da outra não tem, da outra não tem. Daí foi na Biblioteca do Congresso. Também não tem. Aquele dia, justamente aquele dia. E daí descobrimos o seguinte. Quem é a diretora da seção latino-americana da Biblioteca do Congresso? É a mesma senhora que organizou aquela reunião em 5 de maio de 1993. Era esse tipo de coisa que tinha no arquivo do Graça Wagner. Só preciosidades, né? Aí você tem uma pista para você começar a entender o que aconteceu. E para você entender, vamos dizer, a profundidade da cumplicidade da elite esquerdista do Partido Democrata com o Foro de São Paulo, com todo o movimento comunista, todo o movimento comunista na América Latina. Né? Então, e bom, mas tudo isso, mesmo que você tivesse acesso a todos os fatos, precisa ver se você tem o instrumento conceptual para interpretar corretamente. Por exemplo, se você, por hábito da sua formação, hábito recebido da sua educação, você sente ou está persuadido, ou seja, conscientemente ou inconscientemente, está persuadido de que a história é feita de grandes correntes anônimas, onde a ação de indivíduos e grupos é apenas a expressão de um estado social pré-existente, você não vai entender o que está acontecendo. Por quê? Porque a relação entre estas duas coisas, vamos dizer, as correntes anônimas, né, e a ação individual, é um dos grandes problemas da historiografia. Se você nem sequer colocou o problema, mas você já o dá por resolvido, então você certamente não vai entender. Né? Então, por exemplo, eu vou pular um pedaço aqui, depois eu volto a isso. Já citei mil vezes esse parágrafo de Georg Jelinek e vou citá-lo de novo. Aspas. Os fenômenos da vida social dividem-se em duas classes. Aqueles que são determinados essencialmente por uma vontade diretriz e aqueles que existem ou podem existir sem uma organização devida a atos de vontade. Os primeiros estão submetidos necessariamente a um plano, a uma ordem emanada de uma vontade consciente, em oposição aos segundos, cuja ordenação repousa em forças bem diferentes. Ou seja, daquilo que está acontecendo, existe uma parte que resulta da combinação incontrolável de forças heterogêneas que se somam, convergem e produzem um resultado que ninguém previa. E uma outra parte reflete a continuidade de um plano que esteve em execução ao longo de todo esse tempo. Ora, é evidente que essas duas coisas, elas não estão separadas muito nitidamente. Então, por isso que eu digo aqui, essa distinção é crucial para os historiadores e analistas estratégicos, não porque ela seja clara em todos os casos, mas precisamente porque não o é. E não o é pela seguinte razão. Se o sujeito tem um plano, esse plano deve continuar em execução ao longo dos tempos, ele não conseguirá absolutamente nada se ele não conseguir ir absorvendo no plano os novos fatos que vêm de fora, causados por forças heterogêneas e incontroláveis. Se ele não for capaz de aproveitar o incontrolável, ele não conseguirá controlar o fluxo dos acontecimentos. Mas se você imagina, por exemplo, né, numa luta, com duas pessoas brigando na rua. Então, bom, cada um tem o seu conhecimento da luta. Pode ter treinado alguma arte marcial, esse é o que ele já sabe. Agora, o que ele não sabe é o que o outro vai fazer. Né? E se ele não conseguir aproveitar o que o outro está fazendo para tirar algum benefício disso, ele vai apanhar, evidentemente. Né? Então, entre o premeditado e o fortuito, existem relações que são muito complexas e que não podem ser resolvidas teoricamente de antemão. Você tem que acompanhar como as coisas realmente se passaram e como o autor do plano, se existia, conseguiu adaptar em favor do plano os acontecimentos fortuitos que vinham de outra fonte e que podiam ser até hostis ao plano. Não é isso? Então, quando, por exemplo, Hitler invade a União Soviética, tá certo? Stalin tanto não contava com isso que ele levou 2 dias para acreditar que estava acontecendo, ele achava que era impossível. E ele achava que era impossível por quê? Porque ele estava se preparando para atacar a Alemanha e ele achava que os alemães não sabiam. Só que os alemães estavam sabendo de tudo. Então, cada um estava sabendo uma parte do que o outro sabia. E se você estuda a história posterior, você vê que o Stalin deu a volta por cima brilhantemente, né, aproveitando a invasão da União Soviética para conquistar a solidariedade do mundo. Então, isso quer dizer que o plano dele não se desenrolou como ele previa. Tá certo? Mas houve um imprevisto, e esse imprevisto aí foi readaptado para caber dentro do previsto. Então você vê que essas duas coisas, elas são... elas se interpenetram. E justamente em cada situação histórica, você perceber como elas foram se interpenetrando e combinando, de modo ou que o plano inicial ou foi dissolvido, ou foi readaptado, foi modificado. Bom, essa é a chave de todo o negócio. Então, porém, como a maior parte das pessoas foi educada num modelo de historiografia no qual só as situações coletivas e anônimas importam e onde as ações dos indivíduos são colocadas como se fossem meras expressões de forças externas. Acho que essa é uma ortodoxia que entrou no ensino brasileiro nos anos 60, não saiu nunca mais. Então, evidentemente, as pessoas não podem entender. Então, que existem, claro que existem situações objetivas, né, que já estão prontas quando o agente entra em ação, tá certo? Com as quais ele vai ter que contar. Mas que existem ações humanas que são tão decisivas e tão profundas, ações às vezes de um indivíduo, tá certo? Que modificam o quadro em 24 horas. Eu estava falando aqui do general de Gaulle, por exemplo. Logo que o De Gaulle começa a formar a França Livre, o governo inglês diz que está preocupado com a frota francesa que está na África, porque já os alemães podem pegar todos esses navios e começar a usar contra nós. Na verdade, os termos do armistício declararam claramente que isso não ia acontecer. Quer dizer, o governo francês ia manter o controle da sua frota e nenhum navio seria entregue aos alemães. Mas, se as coisas eram assim, então arriscava acontecer que o comando militar francês que estava na África se tornaria o centro da resistência. Porque tinha muito mais tropas e tinha todos os navios. E o De Gaulle não queria que isso acontecesse, queria que ele fosse o comandante. Então, quando o governo inglês decide simplesmente bombardear a frota francesa, sob a alegação de que o fazia para que não caísse na mão dos alemães. Então, num dia só afundaram toda a frota e mataram 1.300 marinheiros. Foi a aviação inglesa que fez isso, não foram os alemães. Então, era evidentemente o caso de o aliado está sendo mais perigoso para você do que o inimigo. Mas a versão oficial de que isso foi feito para que não caísse na mão dos alemães, ela vigora até hoje. Quando, na verdade, se tratava apenas de boicotar os generais da Argélia e dar o papel principal ao general de Gaulle, coisa que o general de Gaulle queria, por quê? Porque ele era o general de Gaulle, evidentemente, e que os ingleses também queriam, por quê? Porque ele era o único general que estava sob o controle dos ingleses. Então falaram, aqueles caras da África, nós não sabemos o que está se passando na cabeça deles. Né? Mas aqui nós temos o de Gaulle, então vamos fortalecer o de Gaulle. Para fortalecer o de Gaulle, o que nós fizemos? Afundamos a frota francesa. Né? E você vê aqui, num caso desse, nem mesmo o texto oficial de um documento é capaz de abafar a voz da sua interpretação falsa dada por um governante interessado. Então, essas relações entre o plano, quer dizer, o domínio da vontade humana, e a constelação de acontecimentos fortuitos e incontroláveis, há toda uma dialética, uma sutileza aí. E, em cada caso, né, as dosagens recíprocas desses dois elementos, elas se modificam. Então, você não pode ter, vamos dizer, uma inclinação prévia a enfatizar mais uma coisa ou outra, porque você não sabe quais serão enfatizadas na realidade. Não é isso? Um outro caso incrível era o seguinte: quando as potências aliadas estavam pensando como fazer um ataque à Europa, havia dois planos estratégicos em discussão. Um era apoiado pelo Churchill e outro pelo Roosevelt. O plano do Churchill era ocupar eminentemente a Europa Central, porque Churchill já previa que no fim da guerra, com o crescimento do poder soviético, os soviéticos iriam ocupar todas as zonas previamente ocupadas pelos alemães e se tornariam a potência dominante na Europa. E ele, evidentemente, não queria isso. E o outro plano dizia, não, nós vamos pelo sul, vamos ocupando ali a Itália, etc, etc, e vamos avançando devagarinho até para chegar no máximo em Berlim, enquanto os russos vêm e ocupam todo o resto. O plano aprovado foi este último, e aconteceu de fato o que o Churchill previa, quer dizer, a União Soviética ocupou tudo. Por que que o Roosevelt optou por esse último? Porque ele era uma mentalidade dominada por um senhor chamado Harry Hopkins, o Hopkins era tão influente que ele morava na Casa Branca, e ele era um agente da KGB, hoje sabe-se. Né? Então você vê, peraí, o curso da guerra foi inteiramente determinado por um plano soviético. Né? Eles botaram lá o Harry Hopkins para que ele induzisse o governo americano a tomar decisões que fossem estrategicamente convenientes à União Soviética. E, mais ainda, durante toda a guerra, quando eles criaram o tal do Lend-Lease, que é um programa de empréstimo, de ajuda financeira, a Europa, o Roosevelt o tempo todo favorecia a União Soviética em detrimento das suas próprias tropas, quer dizer, por exemplo, materiais, armas e suprimentos que eram necessários para a própria Marinha Americana, ele transferia para a União Soviética. Por que ele fazia isso? Porque ele era um velho decadente, ele já estava gaga, estava senil. E quem tomava as decisões era Harry Hopkins, que por uma feliz ou infeliz coincidência era um agente da KGB. Então, de bom, peraí. O curso da política americana, exterior americana nos anos decisivos da Segunda Guerra foi inteiramente decidido por um plano estratégico soviético com a ação de um sujeito. Então, inclusive, havia um oficial americano chamado, não sei o que, acho que Richard Jordan, ou George Jordan, não lembro direito, E ele é o sujeito encarregado, então, de fiscalizar o embarque de materiais que iam para a União Soviética. E no meio dos materiais, ele viu que vinham umas pastas pretas. E ele perguntava, que raio coisa é essa pasta preta, né? Porque ia caixas de suprimentos, ia armas, né? Alimentos, etc, etc. E tinha umas pastas pretas. E um dia ele decidiu abrir as pastas pretas, né? Resultado, ali nas pastas pretas já estava toda a informação sobre o projeto Manhattan, sobre a elaboração da bomba atômica americana. De maneira que quando mais tarde os Rosenberg, o casal Rosenberg, entregou a coisa para os soviéticos já tinham tudo. Isso não, claro que eles não deixam de ser traidores por isso, mas você não pode dizer que foram eles que entregaram aos soviéticos os meios de ter a bomba atômica, porque os meios já estavam lá. E tudo isso vinha carimbado com autorização de top secret. Por quem? Harry Hopkins. Então você veja o poder imenso que teve esse sujeito, muito maior do que o poder do próprio Russo, do governo americano. Isto um camarada. Fala, bom, isto acontece às vezes. Acontece que um sujeito, a ação de um sujeito que esteja colocado dentro, né, na posição certa dentro da cadeia causal, está no elo correto na cadeia causal, a ação de um indivíduo pode mudar enormemente o curso das coisas. Às vezes isso não acontece. Por quê? O agente pode ter o controle cognitivo da coisa, ele saber tudo o que está acontecendo, mas ele não tem, às vezes, a pessoa certa no lugar certo, então a ação falha e os fatores incontroláveis predominam. E aonde que você vai encontrar, no Brasil, alguém que seja capaz hoje de fazer uma análise estratégica da política continental, ou até da história cultural continental, levando em conta esta dialética do plano, né? O plano e o acaso. Eu não conheço uma pessoa que sequer tenha tido a preocupação de lembrar que isso acontece, que isso existe e que precisa estudar este caso. Você entende por que que eu fiz este curso? Por que que eu montei este curso? Porque simplesmente não pode continuar assim. Quer dizer, um país que não tem um número mínimo de intelectuais capaz de fazer uma análise desse tipo, né, ele está perdido. Ele vai acabar. Por exemplo, a famosa dissolução do Brasil em unidades independentes, uma que vai para os índios, outra que vai para o MST, etc., é muito fácil de acontecer a qualquer momento. Claro que precisa primeiro terminar o desmantelamento das Forças Armadas, né, porque elas ainda têm o senso patriótico. Eu só vi senso de, quer dizer, unidade patriótica entre militares. Isso não existe na população brasileira, né? Então, se você compara, por exemplo, a vivência que os brasileiros têm do seu país com a que os americanos têm, que nós vimos ontem, né? Eu saí na rua e você vê todas as ruas de todas as cidades cheias de gente. A pessoa simplesmente sai na rua, ninguém fica em casa no 4 de julho, né? Então, não é uma festa oficial, não é uma parada militar, é uma coisa do povo mesmo, né? E quando estourava os fogos, o pessoal começava a gritar, USA, USA, todo mundo. Digo, ué, você não vai ver esse entusiasmo patriótico no Brasil, exceto na Copa do Mundo, né? Então, quer dizer, eu só vi realmente algum sinal de patriotismo entre os militares. Então, eles são a única garantia da integridade do território nacional. A única. Então, a hora que este elo da cadeia ceder, não custa nada de dobrar o país em 200 ou 300 regiões independentes, o Brasil simplesmente sai da história e ninguém vai sentir falta. Então, é claro que o simples fato de as coisas transcorrendo dessa maneira transforma a vida humana desse país numa palhaçada. Quer dizer, é tudo fingido, só tem homens de papelão ou de isopor, todas as situações são falsas, as emoções são fingidas, são teatrais, tá certo? E, evidentemente, no fundo de tudo isso há um desespero, um vácuo humano formidável, Né? Então, foi para isso que eu montei esse negócio. Não, nós temos que urgentemente restaurar numa geração para que possa discutir seriamente o que está acontecendo. Quando, daí o pessoal que está querendo criar um movimento político e que viu que eu, aquela explicação que eu dei sobre as fases, as etapas da formação de um movimento político, disse, ah, então você está formando a primeira etapa, que é as discussões entre os intelectuais. De jeito nenhum, não há os intelectuais. Eu estou tentando produzir intelectuais. Eu lá vou saber, né, que tipo de orientação política eles vão seguir no futuro, eu não sei. Mas eles têm que existir. Então nós estamos na etapa zero. Se você quer criar um movimento político, ah, queremos criar um movimento político liberal, conservador, bom, nós estamos na etapa zero. Quer dizer, antes de você ter a primeira condição, que é, vamos dizer, a discussão formal, entre, informal entre intelectuais durante algum tempo. E muito bem, eu vou voltar aqui à leitura deste negócio aqui. Desde então, quer dizer, quando publiquei o Nova Era, Revolução Cultural, não cessei de produzir novas análises e previsões que, com exceções ínfimas, sempre foram confirmadas pelo desenrolar dos fatos. Enquanto meus concorrentes jornalísticos e universitários, intoxicados de cacuetes mentais e de uma autoconfiança abusiva, não raro reforçado por um prestígio imerecido, passavam longe da situação objetiva, perdendo-se em chavões e bolhas de sabão verbais, quando não em falsidades completas, de modo que só prediziam coisas que jamais viriam a acontecer e só forneciam ao leitor a mais perfeita desorientação. Quem, aliás, pode atinar com o rumo das coisas quando, ao atacar o material bruto dos fatos políticos, supondo-se que o conheça e não o recorte com uma seletividade deformante, só conta para enfrentá-lo com um arsenal conceptual vulgar e chinfrim, composto quase que inteiramente de figuras de linguagem, sem o menor suporte analítico e lesado, ademais, pelo vício auto-hipnótico do pensamento metonímico? Que exatidão diagnóstica se pode esperar de ignorantes que acreditam no poder descrever a realidade política, mediante jogos de palavras imantados de expectativas emocionais deformantes como amadurecimento da democracia, ampliação de direitos, conquistas populares, onda populista, avanço, retrocesso e coisas pelo gênero? Quantas análises políticas você não vê começar assim? Ah, isso é um avanço, isso é um retrocesso. Eu digo, mas escuta, mas isso são conceitos descritivos aceitáveis? Ou você apenas chama de avanço aquilo que você gosta? Você dizer, ah, o cara, estou querendo dizer avanço, porque eu já sei a etapa seguinte e sei que isso nos aproxima da etapa seguinte. Será que é isso? Não, o cara não sabe a etapa seguinte, então ele chama de avanço só porque ele gostou. Você poderia usar as palavras, não os conceitos, de avanço e retrocesso, nesse sentido. Se eu sei, por exemplo, eu estou lá assistindo um filme, e o negro está planejando um crime, e ele, para fazer o crime, ele precisa disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso. Então, cada passo que ele dá é um avanço em relação ao objetivo que ele quer. Não é isso? Mas se eu não sei qual é o objetivo, se eu não sei como é que a coisa vai terminar, como é que eu vou falar de avanço ou retrocesso? Então, é avanço e retrocesso em relação a uma meta ideal que o distinto analista tem na cabeça. Eu acho, por exemplo, que o futuro do mundo é a democracia ocidental, ou eu acho que é o socialismo. Então, uma coisa que se parece com democracia ocidental, com socialismo, eu digo com avanço. E como é que você pode discutir seriamente com pessoas que querem analisar as coisas com base nestas coisinhas? O negócio da ampliação dos direitos. Os caras acham que os direitos são como assim, um bolo, que você coloca o fermento, ele vai crescendo, e é uma substância uniforme que vai crescendo. Porque eles não têm a menor ideia do que é um direito. De um direito é a obrigação de um terceiro. Se ninguém tem a obrigação de atender o seu direito, você não tem o direito. Portanto, cada direito que você promulga, você está criando obrigações. Para impor as obrigações, você precisa de tribunais especializados, de órgãos policiais, de uma burocracia, de mais imposto, etc, etc, etc. Isso quer dizer que toda ampliação de direitos é necessariamente antagônica a si mesma. Quer dizer, o número de direitos que estão assegurados não tem nada a ver assegurado por lei, não tem nada a ver com a qualidade da democracia reinante. A democracia é boa quando os direitos assegurados são poucos, mas eles são assegurados de fato. É? Agora, se você aumentar a lista dos direitos, você das duas uma, ou não vai poder assegurá-los, ou para assegurá-los você tem que criar um controle tirânico. Isso qualquer principiante no estudo da democracia tem que entender isso, meu Deus do céu. Agora, todo dia ligo aí o YouTube, aparece Dona Marlene Chauí dizendo: a democracia é criação e ampliação de direitos. Se você vê a lista de direitos que está assegurada na Constituição Soviética, você fica maravilhado. Os direitos são tantos que só um Estado policial pode garanti-los. E por outro lado, você vê como é que asseguraram a liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Fizeram dela um direito? Consagraram-na em lei? Não. Eles botaram na Constituição o seguinte preceito: este Congresso não legislará sobre liberdade de imprensa. Ou seja, nos Estados Unidos a liberdade de imprensa não é um direito de maneira alguma. Não existe uma única cláusula ali que assegure a liberdade de opinião aqui. E por isso mesmo a liberdade de opinião existe. Agora, se disser, não, aqui a liberdade de opinião é um direito. Ah, bom, então temos que ter tribunais especializados em liberdade de opinião. Temos que ter os fiscais da liberdade de opinião e, em suma, nós vamos acabar com a liberdade de opinião. Quer dizer, se os Founding Fathers foram inteligentes o bastante para entender que práticas já existentes nunca precisam ser defendidas em lei e que não devem ser defendidas em lei, porque se você as transformar em lei, elas deixam de ser uma realidade criada pela própria sociedade e passam a ser uma ação do Estado. Então o Estado está na dianteira. Agora, como é que se pode conversar, como é que se pode discutir seriamente com uma besta quadrada que não entende isso, que é a coisa mais óbvia do mundo? Assim, isso é o beabá da ciência política, meu Deus do céu. Eu não estou falando de uma teoria requintada. Qualquer menino começa a estudar ciência política, ele tem que entender. Quanto mais leis, mais controle. Portanto, quanto mais direitos assegurados em lei, mais controles. É difícil entender isso. Agora, se você chega, por exemplo, numa sociedade que praticamente não tem leis, você pega lá uma tribo de índio, deve ter duas ou três leis que são asseguradas pelo costume e que ninguém viola jamais. Tudo o mais não é um direito, é uma realidade. Por exemplo, uma vez o Orlando Villas Boas me contou uma história fantástica. Ele contou um monte de história de índio, que era um negócio incrível. Tinha uma tribo em que, quando o sujeito queria comer a mulher do vizinho, ele esperava todo mundo sair para pescar ou caçar e ele ficava. Quando ficava, todo mundo já sabia o que ele ia fazer. Tá certo? Então, ele pegava a mulher e levava para um lugar que já está predeterminado, era costumeiro, aquele lugar lá na beira do rio, tal, executava a dona e voltava para casa. Quando os caçadores ou pescadores voltaram, a aldeia inteira, a mulherada inteira, ia contar para eles: olha, o fulano saiu com a sua mulher. Daí o sujeito pegava a mulher, botava dentro da oca e fazia de conta que dava uma surra nela. Ela ficava gritando: ah, não me mata mais, não estava acontecendo nada. Pronto. Limpou a honra. Isso estava durando milênios. Não tinha nenhuma lei que assegurasse isso. A prática simplesmente existia para assegurar a harmonia social, porque sabe que as pessoas não prestam mesmo, elas vão fazer alguma coisa para fazer errado. Né, certo? E, em vez de ou assegurar o direito, ou defender o prejudicado, eles inventaram um jeito de acomodar a coisa. Foi puramente pragmático, não tinha lei. Né? Também ele contou uma outra história de o pessoal saiu da tribo para ir pescar, e ficou lá um garotinho, brincando com fogo, conseguiu tocar fogo em toda a aldeia. Era tudo feito de palha, queimou em 5 minutos. Quando os caras voltaram, e souberam daquilo, morreram de dar risada, apelidaram o garoto de Capitão Fumaça, ficou tudo por isso mesmo. Isso quer dizer que o garoto tem o direito de queimar a aldeia? Não, não é isso. Agora, se você fazer, agora vamos regulamentar. quantas ocas o índiozinho pode queimar. Mas já começa a opressão aí mesmo. Quer dizer, existem muitas coisas que, visto de um ponto de vista posterior, já do ponto de vista jurídico, você se denomina de direitos, mas que não eram direitos antes de ser vistos do ponto de vista jurídico. Eram realidades da vida social. Assim, a liberdade de opinião, aqui na América, nunca foi um direito e não é um direito até hoje. Na medida que começa a querer transformar em direito, ela começa a acabar. Não é isso? Então, quer dizer, esses jogos, essas tensões, entre as quais a sociedade humana é feita dessas tensões, né? Por exemplo, a tensão entre o plano e o acaso, né? A tensão entre liberdade e direito, tá certo? Ou entre liberdade e ordem. O conjunto dessas tensões forma o meio de você descrever o estado da sociedade. Quer dizer, a sociedade não pode ser descrita apenas como, vamos dizer, uma estrutura estática, mas como um conjunto de elementos, em grande parte antagônicos, que num certo momento estão num certo estado de equilíbrio e que num outro momento estarão num outro estado de equilíbrio. Né? Então, para que existem as faculdades de sociologia, ciência política, se me ensinam isso? Então, como falta, vamos dizer, um número mínimo de pessoas para discutir essas coisas com a devida complexidade e seriedade, isso quer dizer que todas as correntes políticas estão, de certo modo, no mundo da lua. E eu digo, por que que o pessoal comunista prevalece? Eles também estão no mundo da lua, né? Mas eles prevalecem por um motivo que eu já expliquei. Primeiro, eles têm 150 anos de tradição. E eles têm uma série, vamos dizer, de, por assim dizer, reflexos estratégicos que já impregnaram no sangue e que lhes permitem, na hora H, tomar as decisões mais acertadas e mais convenientes para eles. Isso vai passando de geração em geração e o sujeito não precisa ser muito inteligente para dirigir mais ou menos o curso dos acontecimentos. Por quê? Porque ele já tem incorporado uma tecnologia de 150 anos, meu Deus do céu. Em segundo lugar, é óbvio, o partido, eu já expliquei, o Partido Comunista é o único movimento político mundial que existe nos últimos dois séculos. Não há nenhum outro movimento político mundial. Todos os movimentos são locais e temporários. Então, aquele que dura mais ganha. Você está vendo uma luta de boxe. Quem é o que ganhou? Bom, aquele ficou de pé mais tempo. É sempre assim. Não é questão de bater mais, não. É questão de você continuar enquanto o outro acabou. Então, quantos movimentos políticos já acabaram no curso do tempo enquanto o comunismo continuava e continuava e continuava e continuava? Então, é óbvio que ele sai vencedor. Eu digo, mesmo quando acontece uma catástrofe como a queda da União Soviética, o movimento permanece intacto, impávido, colosso, e até ganha com isto. Então, mas para quem é baseado na mídia, tem a mídia popular como sua fonte de informação, e tal, o comunismo acabou. Caiu a União Soviética, o comunismo acabou. Eu digo, peraí, mas não existia o movimento comunista antes da União Soviética? Existia desde, pelo menos, oficialmente, desde 1844. Né? Então, são 56 anos, mais 17, 66, 70, 73. Quer dizer, o movimento que antecedeu em 70 e tantos anos a criação de uma república socialista, certamente vai sobreviver a ela. Precisa ser muito inteligente para entender isso. Não, mas hoje todo mundo acostumou identificar comunismo e União Soviética. Então, como se o comunismo fosse apenas um braço da União Soviética. Então, a sua descrição inicial do fenômeno já está errada e as conclusões que você vai tirar a respeito também serão erradas. Então, vamos lá. Se ao longo de 20 anos acertei quando todos erraram, foi porque 20 anos antes disso eu comecei a estudar e meditar as relações complexas e sutis entre fato, percepção, interpretação e expressão verbal. Então, eu já dei inúmeras aulas sobre isso. Então, quando eu estava explicando a questão das teorias dos quatro discursos, eu digo, a inteligência humana não opera sobre os dados dos sentidos, mas sobre as imagens conservadas na memória. Portanto, você nunca raciocina sobre o fato bruto. Você raciocina sobre aquilo que você conservou do fato bruto. Portanto, essa primeira seleção que vem da percepção para a memória é o momento crucial. Quer dizer, daquilo que aconteceu, quanto você guardou na memória e quais aspectos você guardou na memória. Você tem certeza que a sua seleção ali foi a mais acertada? Então, se você não volta lá atrás, quer dizer, para corrigir a memória e reintroduzir nela aspectos que podem ter sido esquecidos na primeira seleção, não adianta você ser o cara mais inteligente do mundo e raciocinar o resto da sua vida. Você vai chegar à conclusão errada. Então, o personagem não tem essa ideia. Eles pegam o que sobrou na memória, ou na memória deles, ou na memória pública, ou na memória popular, e raciocinam exclusivamente a partir disso. Então, ora, a memória popular funciona na base de chavões e slogans, né, frases feitas. E quando elas se impregnam na sua mente, meu filho, é difícil você se livrar delas. Você acredita que aquilo é a realidade? Digo, não, isso não é a realidade. Isso é um produto muito elaborado de um recorte, de uma seleção que foi feita lá no início. Então, tem o fato de ter a percepção, que já é um recorte. Nós podemos corrigir a percepção. Como é que fazemos para corrigir a percepção? Você tem que ter respeito pelos fatos. Respeito vem do latim respicere, quer dizer, olhar de novo. Na hora me pareceu que aconteceu tal coisa. Vamos olhar de novo para ver se foi isso mesmo. Então, eu não estou fazendo a minha percepção se sobrepor aos fatos, mas estou tentando amoldar a minha percepção aos fatos, tal como eles realmente aconteceram. Existem limites para isso, mas se a gente não força esses limites, então é aí que nós não conseguimos nada mesmo. Então, em seguida tem a interpretação, quer dizer, você vai conectar esse fato com outros fatos que você imagina que conhece e vai tentar colocá-los numa ordem causal, explicativa, descritiva, alguma coisa assim. Aí pode introduzir mais erros ainda, né? Mas se você já pula direto, vamos dizer, da primeira experiência para a interpretação, para aí você vai errar quase que certamente. E por fim, a expressão verbal. Quem garante que a sua expressão verbal é capaz de descrever até aquilo que você está pensando? Então, qualquer escritor profissional sabe que a língua da qual você dispõe só diz o que você quer quando você a força a dizer isso. Quer dizer, a língua não vem com todos os esquemas prontos para dizer tudo o que eu estou pensando. Então, todo escritor sabe que ele tem que forçar a língua, criar novos modos de expressão, novas combinações, para poder dizer aquilo que ele está querendo dizer e não apenas aquilo que ele ouviu. Quanto mais padronizada está a linguagem, menos as pessoas dizem o que elas pensam e mais elas dizem simplesmente aquilo que elas ouviram. Portanto, a margem de erro é imensa. Enquanto os demais colocavam esta última, isto é, a expressão verbal no topo, e em vez de dizer o que viam, viam o que diziam. Isto é efeito histérico. O nego diz uma coisa, ouve, e daí ele passa a acreditar. Quer dizer, o fato, a percepção, já foi tudo esquecido. A dificuldade de dizer é tão grande que quando ele consegue vencê-la, ele acredita que ali está a verdade. Excluo disso os que mentem de propósito. Falo dos outros, da maioria. A educação é um processo de transmutação de uma entidade psicobiológica isolada numa peça eficiente do intercâmbio social. Note bem, quando você nasce, você é um bebezinho, né? Você não tem nenhum contato orgânico com o meio social. Só um contato passivo, quer dizer, as pessoas trocam sua fralda, dão de mamar. Tá, mas você o que faz socialmente? Nada. Você é inativo socialmente, né? Então, a educação, que começa em casa, vai prosseguir depois na escola, vai pegar este corpinho isolado, inerme e impotente, e transformá-lo, né, num agente operante do intercâmbio social. É isso que a educação faz. 99% do esforço aí despendido são para amoldar o sujeito aos modos de agir, pensar e falar do seu grupo de referência. Claro, se ele não dominar esses modos de pensar e falar que são comuns, ele não consegue se comunicar com as pessoas. Quando bem sucedido nessa operação, o indivíduo se sente normal, integrado e seguro de si, porque ele consegue sentir como os outros, pensar como os outros, falar como os outros. O universitário aprende a falar como universitário, o jornalista como jornalista e assim por diante. Mas quem disse que essa árdua conquista dos meios de intercomunicação fornece também ao seu portador os meios de aprender a apreender a realidade, de compreender o que se passa, de julgar as coisas com alguma probabilidade de acerto? Isso quer dizer, o problema do alcance cognitivo da linguagem só entra em linha de conta muito mais tarde, quando começa propriamente a vida intelectual. Aí o sujeito percebe, bom, eu já sei falar, sei me comunicar, né? Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho emprego, blá, blá, blá, blá. Muito bem. Agora eu vou pensar, como é que eu vou fazer para conhecer a realidade? Aí começa a vida intelectual. Isso quer dizer que toda a educação é apenas um processo de amoldagem daquele organismo psicofísico isolado às necessidades da comunicação social e do intercâmbio social. Só isto. Não tem valor cognitivo, não tem alcance cognitivo nenhum. Em quase todos os casos conhecidos, aquele que descobre alguma verdade tem dificuldade de fazê-la compreendida pelos seus contemporâneos, porque ela não se ajusta facilmente à linguagem consagrada. As conclusões são incontornáveis. Primeiro, depois de ter aprendido a integrar-se no ambiente, o homem de estudos tem de desviar-se dele para aprender a olhar a realidade, e é praticamente impossível que aquilo que ele vai descobrir nela coincida sempre com o que o ambiente já sabe e já tem os meios de dizer. Se fosse assim, então você só descobriria o que todo mundo já sabe. E não descobriria coisa nenhuma. Dois, quanto mais um sujeito se mostra desenvolto e hábil em falar como os outros, portanto, em ser aceito socialmente, maior é a probabilidade que ele só enxergue o que o ambiente já enxerga. E de que fique, portanto, preso na rede das interconfirmações coletivas, incapaz de desligar-se dela para olhar a realidade por si mesmo e descobrir alguma coisa. E quanto mais facilmente comunicável é uma opinião, é porque ela coincide com os modos de falar, pensar e sentir já existentes, e, portanto, com o conhecimento que já existia antes. A resistência do ambiente culto brasileiro a olhar as coisas desde um ângulo inabitual é muito mais forte do que eu poderia ter imaginado no início. O brasileiro nunca foi grande entusiasta da busca de conhecimento, mas 40 anos de revolução cultural gramsciana e outros fatores conseguiram embutir na mente da meninada um núcleo empedrado de crenças mortas, de medos, de preconceitos e até de reflexos condicionados que bloqueiam automaticamente o ingresso de qualquer informação estranha. Não se trata nem mesmo de uma ideologia, mas de um sentimento de estranheza, de suspeita, de pavor, de repugnância instintiva ao que não se compreende e não se quer compreender. Tanto que em 100% dos casos as pessoas não discutem, não contestam, não argumentam, apenas expressam o seu sentimento e saem correndo sem esperar a resposta, como que fugindo de um contágio. Quando o professor Vladimir Safat lhe disse que a presença do pastor Feliciano na Comissão de Direitos Humanos impedia o debate, ele mostrou com a maior candura o que se entende por debate no Brasil hoje. É a troca de ideias entre os concordes, um diálogo entre o amém e o sim senhor, uma troca de afagos, onde a primeira voz discordante é recebida com um grito de escândalo e ainda leva o rótulo de intolerante e de avesso ao debate e de hostil às diferenças. É um ambiente de hospício, evidentemente, é? Mas seria ilusão pensar que o mal está na esquerda ou somente dela. Como a esquerda é há décadas a parte mais falante da sociedade, é inevitável que seus vícios e cacuetes mentais se espalhem e contaminam até mesmo aqueles que a odeiam. Quando 20 anos atrás eu falava do comunismo a plateias direitistas, imbuídas da lenda reconfortante que o comunismo tinha morrido, a reação que me ofereciam não consistia de uma discordância franca e irracional, mas de um sentimento de repulsa, como se não me condenasse por um erro de lógica ou de informação, mas por uma falha moral, por uma atitude humana ofensiva, maligna. Entrar no meio daqueles reacionários e falar, não, o comunismo está aí, vai ferrar com todos vocês. pessoas ficavam ofendidas. Alguns iam dizer, então você é comunista. Foi assim que mesmo as análises mais corretas e as previsões mais acertadas que apresentei ao longo de duas décadas, jamais encontraram uma plateia receptiva. E sem uma plateia receptiva, não poderiam jamais ter se transmutado em decisões estratégicas e ações eficazes. Resultado, tudo aquilo que previ de pior acabou se realizando. Thomas Mann dizia que algumas profecias não se destinam a prever o que vai acontecer, mas a impedir que aconteça. Minhas previsões poderiam ter falhado como antevisões do futuro se tivessem funcionado como advertências oportunas. Rejeitadas como advertências, realizaram-se como previsões no sentido estrito do termo. O problema com os meus ouvidos dos anos 90 foi que não queriam uma visão da realidade, queriam alguém que falasse como eles, que lhes soasse familiar e íntimo, como numa conversa de família. É o que as pessoas querem até hoje. Os liberais queriam doutrinas liberais, os militares a exaltação das forças armadas, os cristãos sermões evangélicos. O que eu dizia tinha um pouco de tudo isso, mas inserido num quadro cujo objetivo não era nem enaltecer doutrinas, nem fortalecer o esprit de corps, nem reforçar a fé religiosa, mas simplesmente apontar o mais cientificamente possível o rumo que as coisas estavam tomando. Do que eu dizia, cada um colhia o pedaço que lhe parecia mais familiar, ignorando ou repetindo francamente o resto. Então, voltando aqui ao Georg Jelinek, ele diz, essa distinção é crucial para os historiadores analistas estratégicos, não porque ela seja clara em todos os casos, mas precisamente porque não o é. O erro mais comum nessa ordem de estudos reside em atribuir a uma intenção consciente aquilo que resulta de uma descontrolada e às vezes incontrolável combinação de forças, ou inversamente, em não conseguir enxergar por trás de uma constelação aparentemente fortuita de circunstâncias a inteligência que planejou e dirigiu sutilmente o curso dos acontecimentos. Bom, hoje em dia você vê, por exemplo, pessoas que acreditam que existem os mestres do mundo, os senhores do mundo, quer dizer, a elite bancária que controla todo o acontecer histórico no planeta Terra. Tem outros que só acreditam que tudo é uma soma de fatores impessoais, né, de ordem econômica, geográfica, etc, etc, etc. Mas, peraí, não tem ninguém que tente analisar o intercâmbio, o jogo dessas duas coisas, né? Exemplo do primeiro erro são os protocolos dos sábios do Sião, que enxergam por trás de praticamente tudo o que acontece de mal no mundo a premeditação maligna de um número reduzido de pessoas, uma elite judaica reunida secretamente em algum lugar incerto e não sabido. O que torna essa fantasia especialmente convincente, decorrido algum tempo da sua publicação, é que alguns dos acontecimentos ali previstos se realizam bem diante dos nossos olhos. O leitor apressado vê nisso uma confirmação, saltando imprudentemente da observação do fato à imputação da autoria. Sim, algumas das ideias anunciadas nos protocolos foram realizadas, mas não por uma elite distintamente judaica, nem muito menos em proveito dos judeus, cujo papel, na maioria dos casos, consistiu eminentemente em pagar o pato. Muitos grupos ricos e poderosos têm ambições de dominação global, e uma vez publicado o livro, que em certos trechos tem lances de autêntica genialidade estratégica de tipo maquiavélico, era praticamente impossível que nada aprendessem com ele e não tentassem pôr em prática alguns dos seus esquemas, com a vantagem adicional de que estes já vinham com um bode expiatório pré-fabricado. Então o sujeito lê, olha, diz que vai acontecer tal coisa assim, assim, assim, por exemplo, essa propaganda ateística, essa coisa, está vendo, não está acontecendo? Está acontecendo, então os protocolos estão certos. Ah, não, não é isso, é que alguém leu isso aqui e disse, vamos fazer isso. É? E fizeram. É? E disse, nós podemos fazer porque façamos nós o que fizermos, a culpa vai ser jogada nos judeus. Não é óbvio? É? Também é impossível que no meio, no topo desses grupos, não exista nenhum judeu de origem. É? Basta, portanto, um pouquinho de seletividade deformante para trocar a causa pelo efeito e o inocente pelo culpado. Mas o erro mais comum hoje em dia não é esse. É o contrário. É a recusa obstinada de enxergar alguma premeditação, alguma autoria, mesmo por trás de acontecimentos notavelmente convergentes, que, sem isso, teriam de ser explicados pela força mágica das coincidências, pela ação de anjos ou demônios, ou por hipotéticas leis da história ou constantes sociológicas jamais provadas, que na imaginação do observador dirigem tudo anonimamente e sem intervenção humana. As causas geradoras desse erro são, grosso modo, três. Primeira, reduzir as ações humanas a efeitos de forças impessoais e anônimas requer o uso de conceitos genéricos abstratos que dão automaticamente a esse tipo de abordagem a aparência de coisa muito científica. Quer dizer, se você se limita a contar uma história com os nomes dos personagens, as ações, etc., etc., etc., bom, parece uma simples narrativa. Não? Mas se você começa, vamos dizer, a usar conceitos sociológicos descritivos que apresentam tudo como efeito de constelações econômicos sociais, bom, você tem que usar uma linguagem científica, e daí parece mais científica do que a narrativa. Muito mais científica para o observador leigo do que a paciente e meticulosa reconstituição histórica das cadeias de fatos, que sob um véu de confusão remontam às vezes a uma autoria inicial discreta e quase imperceptível. Como o estudo dos fenômenos histórico-políticos é cada vez mais uma ocupação acadêmica, cujo sucesso depende de verbas, patrocínios, respaldo na mídia popular e boas relações com o establishment, é quase inevitável que, dentro de uma questão dessa ordem, poucos resistam à tentação de matar logo o problema com duas ou três generalizações elegantes e brilhar como sábios de ocasião, em vez de dar-se o trabalho de rastreamentos históricos que podem exigir décadas de pesquisa. O segundo causa gerador de erro. Qualquer grupo ou entidade que se aventure a ações histórico-políticas de longo prazo tem de possuir não só os meios de empreendê-las, mas também, necessariamente, os meios de controlar a sua repercussão pública. Quer dizer, como é que os outros vão ver o que eu estou fazendo? Se você não consegue controlar isso, ele não consegue controlar a própria ação. Acentuando o que lhe convém e encobrindo o que possa abortar os resultados pretendidos. Finalmente, o terceiro. O terceiro erro que eu não escrevi aqui é exatamente ignorar a interpenetração dos dois fatores. Como que um plano traçado de maneira idealmente linear se adapta às várias linhas sinuosas que são provocadas ou produzidas por acontecimentos externos incontroláveis ou empreendidos por uma outra força antagônica ou externa. E, em segundo lugar, vamos dizer, o acontecer fortuito, quer dizer, a combinação anônima de fatores, ou aquilo que Max Weber dizia, o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, incorpora o plano também. Né? O plano passa a ser um dos elementos em jogo. Né? Então, isso quer dizer que todo plano é uma luta contra o acaso, é uma luta para dominar o acaso, para dominar forças que não são propícias ao plano, ou pelo menos que não nasceram para atendê-lo, mas que nasceram para outra coisa. Então, quer dizer, um plano que não seja capaz de absorver esses elementos externos e antagônicos, ele não serve para absolutamente nada. Isso quer dizer que onde houver um plano de longo prazo, bem inteligente e bem conduzido, esse plano vai ser de uma sinuosidade alucinante. Por que o pessoal não consegue atinar com essas coisas? Porque, em geral, o pessoal é formado na base, vamos dizer, da ciência econômica. E, sobretudo, no modelo do plano industrial, que é como você cria e põe na praça um produto. É um processo inteiramente linear. Né? Mas acontece que em ação política nunca é assim. Quer dizer, a ação política nunca é como a criação e lançamento de um produto industrial. Ou de uma moda, ou de uma grife, uma coisa assim. Nunca é assim. Por quê? O lançamento de um produto só visa a modificar a conduta do freguês num único ponto. Ou seja, vai comprar aquele produto, vai adotar aquela moda e nada mais. O resto não interessa. Isso quer dizer que o plano de tipo comercial industrial, ele é altamente abstrativo. Ele só leva em conta um único ponto. Agora, planos de natureza histórico-política, às vezes desejam mudar a própria natureza humana como um todo. Né? Modificar a situação, modificar a estrutura inteira da política, da economia, da sociedade inteira. Então, esse modelo, vamos dizer, do plano industrial não serve de maneira alguma. Né? Você, para isso, para analisar isso, você tem que ter meditado há anos quais são as modalidades da ação humana sobre outros seres humanos. Então, você tem que remontar à velha retórica de Aristóteles, que ali, quer dizer, já mostra a imensa complexidade, tá certo? De qualquer esforço de você influenciar qualquer pessoa para qualquer coisa. Por exemplo, quando ele tem aquela página memorável em que ele descreve as psicologias dos vários públicos, por exemplo, a mentalidade dos velhos, a mentalidade dos militares, a mentalidade das mulheres, a mentalidade dos ricos e assim por diante. De modo a que o orador saiba que o que ele vai dizer vai soar de maneira diferente para esses vários, vários grupos. Né? Agora, você imagina, por exemplo, quando não é somente um esforço de persuasão de um ponto, mas é um esforço de criar uma modificação geral. Então, isso quer dizer que um plano estratégico desta natureza, ele implica toda uma concepção do mundo, implica, vamos dizer, um volume, um fluxo de informações quase inabarcável, e mais ainda, ele implica a continuidade do plano ao longo de gerações, quer dizer que alguns dos agentes morrerão e entrarão outros no lugar. Esses outros, pelo simples fato de entrar ali, já modificam o plano. Mas, idealmente, sem quebrar a coerência dos objetivos. Ora, o movimento comunista tem pelo menos 150 anos de prática na continuidade de planos ao longo de muitas gerações. Isso quer dizer que esses planos não são exequíveis, a não ser que você consiga a colaboração de pessoas que consentem lutar por ele e morrer antes de ver qualquer resultado. Então, quer dizer, este já é um ponto, quer dizer, a simples sucessão dos agentes já é um problema. E cada geração que se substitui vai ter com a anterior uma relação puramente dialética. Ele não vai continuar a fazer a mesma coisa do mesmíssimo jeito. Pode fazer a mesma coisa de um outro jeito, pode tentar fazer outra coisa, até pode modificar o plano inteiro, tá certo? E você vê, o marxismo mudou tanto. Eu já assinalei isso aqui. Quando você lê o Karl Marx e ele diz que a ideologia reflete a situação de classe do indivíduo. Passados 150 anos, veio o Ernesto Laclau e diz aquela frase memorável: a propaganda revolucionária cria a classe que em seguida ela representará. Opa! Então o fator intelectual, o discurso, predomina sobre a estrutura de classe. Ele não reflete a estrutura de classe, mas ele a gera, por assim dizer. E, no entanto, há uma perfeita continuidade de pensamento marxista de uma coisa a outra. Laclau é marxista ainda. Isso quer dizer que o marxismo é inteiramente compatível com duas teorias antagônicas sobre a ideologia de classe. Mas, enquanto ele acreditar na primeira teoria, ele agiu de um jeito. Agora que ele acredita na segunda, ele vai agir de uma outra maneira. Mas ainda fiel aos mesmos objetivos. É como se dissesse, para executar o mesmo plano, nós temos que mudar de ciência. Temos que criar em vez da ciência de descobrir qual é o interesse de classe e representá-la, nós temos que agora descobrir a ciência de como criar uma classe mediante o apelo de um discurso. Veja, se o marxismo é compatível com essas duas posições extremas, você imagina quanto ele pode ter se transfigurado e metamorfoseado ao longo dos tempos e quanto ele ainda pode fazê-lo nas gerações seguintes. Se alguém dissesse para Karl Marx, olha, meu filho, nos anos 60 do século seguinte, o conflito essencial não vai ser burguesia e proletariado, vai ser entre homens e mulheres. Ele, que tinha uma esposa que era um doce, que concordava com tudo que ele dizia, ele não ia conseguir conceber uma coisa dessa. O protesto feminista começa já quando Marx era velho, 1880, por aí. Então, ele, quando escreveu o Manifesto Comunista em 1844, ele não podia prever isso, mas se alguém o tivesse informado, ele dizia, pode ser uma boa ideia, nós podemos aproveitar isto. E assim por diante. Então, isto, eu me refiro somente às modificações internas do plano. Não estou nem falando das circunstâncias internas que determinaram essas modificações. Mas quem quer entender o que está acontecendo mesmo, vai ter que levar em conta todas essas modificações, essas ambiguidades, essas sinuosidades, tá certo? Para chegar àquele ponto que dizia o Leopold von Ranke, né? Contar as coisas como elas efetivamente se passaram. Se você não tem a paixão de saber como as coisas efetivamente se passaram, bom, então é melhor você não se meter nesse assunto. Mas a ausência dessa paixão e, ao mesmo tempo, o desejo incoercivo de interferir no curso dos acontecimentos e de dar palpites são a marca da classe falante no Brasil hoje. Então, é por isso que as pessoas, quando chegam para mim, dizem, nós temos que criar um movimento conservador. Eu falo, você está louco. Não existe a menor condição para isto. Porque qualquer movimento político, ele começa com opiniões soltas dadas por intelectuais, que criam, então, um novo estilo de pensar, uma nova maneira. Tal. Não de maneira organizada, mas é uma tendência espontânea. Pessoas assim, uma certa geração, simplesmente ficou cansada de um certo estado de coisa, então aparecem as pessoas mais destacadas que começam a dizer outras coisas. Então, para passar disso aí à segunda fase, que é, vamos dizer, a organização dos intelectuais, bom, agora não vamos mais apenas dar palpite, nós vamos nos reunir para ver se chegamos a um diagnóstico unificado. Aí já tem um começo de movimento político. Mas nós, não é que nós não temos essa segunda fase, nós não temos a primeira. Portanto, o que nós estamos fazendo não tem como finalidade um movimento político. Mas é uma condição sem a qual não existirá movimento político algum nunca. Então, muito bem. É muito tarde para a gente fazer responder as perguntas na segunda. Bom, então vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Antes de passar as perguntas que foram enviadas por escrito, eu vou passar aqui o microfone para a Marcela, que tem ela também algumas perguntas. É que durante essa aula de hoje, Olavo, eu tive vários insights, e inclusive sobre um tema que pode ser o meu tema de trabalho de conclusão de curso. Naquele momento da aula em que você falava sobre a concepção de democracia como criação de direitos, eu tive a ideia de investigar como se dá essa relação hoje no Brasil entre o direito que é praticado pelos tribunais, pelas sentenças judiciais e especialmente do Supremo Tribunal Federal, e a concepção que eles têm de democracia e o quanto essa concepção é influenciada pela mentalidade revolucionária. Pela minha experiência de ter passado por uma faculdade de Direito, eu sei que essa ideia de criação de direitos é sempre celebrada, festejada, como se fosse um avanço das liberdades, né? Justamente no sentido contrário do que efetivamente acontece. Só que depois, lembrando da teoria dos quatro discursos, de que o imaginário é o material da posterior conceptualização, eu me perguntei se não seria necessário fazer uma investigação do imaginário dessa intelectualidade brasileira, que permeia as universidades e que forma esses julgadores, no fim das contas. Então, a primeira pergunta é se, sobre a pertinência dessa investigação do imaginário da intelectualidade, lembrando do que o Lionel Trilling fez naquele ensaio Realidade na América, em que ele pega um autor bastante influente, que é o Parenton, né, que ele diz que o Parenton influenciou duas décadas de intelectuais na América. E a segunda pergunta é como fazer essa investigação, sendo que a gente vive num Brasil que já não é mais nem o Brasil do imbecil coletivo. Né? O estado de degradação intelectual é tanto que eu me pergunto se pegar aqueles intelectuais da academia seria suficiente para tentar achar as raízes desse imaginário. Né? Então, vamos por partes. Vou responder a primeira pergunta com relação ao negócio do direito. Sim. Refaça a pergunta. Não, é uma ideia de de trabalho, de tema para pesquisa. É pesquisar como... Divide em dois pedaços. Primeiro, a questão da ampliação de direitos. Como é que isso entrou na cabeça das pessoas isso. e se tornou uma ideia dominante. Isso. Segundo, a questão do imaginário. Isso. Tá? Então, deixa eu ver quando é a primeira. Primeiro, né? Então, vamos dizer, a ideia da ampliação dos direitos, ela tem como origem última a ideologia da Revolução Francesa, que, onde se impregna, daí por diante se impregna, né, em boa parte da mentalidade europeia, a ideia de que a boa sociedade é aquela que é moldada pelo direito, pelas leis, tá certo? Não aquela simplesmente que é recebida do costume. E, evidentemente, o predomínio do direito, ou aquilo que o Miguel Reale chamava a jurisfação da sociedade, ela implica, com toda a certeza, o aumento do controle estatal sobre a sociedade. Então, é uma ideia intrinsecamente problemática. Mas acontece que os entusiastas dessa coisa da ampliação do direito nunca pararam para pensar sobre esse aspecto, né? Quer dizer que eles acreditam que o direito é uma coisa boa, que uma boa sociedade é marcada por lei e ordem, e esquecem o seguinte, que a lei e a ordem tem que ser inventada por alguém, por um corpo de legisladores. E a partir da hora que isso é inventado, você tem que criar um aparato estatal para manter aquilo. Portanto, a ampliação do direito é necessariamente a ampliação do controle. E isso vai criar problema mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente. Quer dizer, hoje em dia, outro dia fizeram uma pesquisa aqui nos Estados Unidos que mostra que atualmente a população americana tem mais medo do governo do que dos terroristas. E o governo tem meios de o crescimento dos meios de ação governamental é uma coisa fantástica. E esse crescimento vem junto com a tal da ampliação do direito. Mais ainda, outro aspecto que as pessoas não levam em conta. Quando eu falo meios de ação, você tem que incluir nisso os meios materiais de ordem técnica, cresce, progride e crescem com uma velocidade espantosa. Então, por exemplo, e esses meios, vamos dizer, eles são caríssimos e só são acessíveis ou ao governo ou a grandes organizações empresariais, o cidadão comum nunca vai ter isso aí. Né? Então, por exemplo, essa questão de você espionar, grampear todos os telefones. Bom, quem pode fazer isso? Somente o governo ou alguma organização bilionária. Quer dizer, à medida que o progresso das ciências... que o pessoal, os ideólogos da Revolução Francesa, da democracia no século XIX, acreditavam que ia favorecer cada vez mais a liberdade. Ao contrário, ele fornece o controle estatal. Ele favorece o controle estatal. Assim como, por exemplo, o progresso da fabricação de armas. Quando as armas são mais complexas e mais caras, então, evidentemente, elas só são de propriedade de uma elite e do governo. O povo não tem meios de dispor disso aí. Não é isso? Então, também, meios de investigação, meios de controle indireto, meios de você manipular e forjar a opinião pública, todos esses meios cresceram formidavelmente nos últimos 60, 70 anos, graças ao progresso não só das ciências naturais, mas também das ciências sociais. Não é isso? Quer dizer, a ideia de que junta assim, a ciência, as luzes, o progresso, a liberdade, então, não, esta síntese ela não existe. Essa é uma síntese que é interiormente antagônica. Não é isso? Então, no fim, a ideia de que a sociedade onde vigora a liberdade e a democracia terá que ser uma sociedade racional. Eu digo, mas se é racionalmente organizada, então acabou a liberdade automaticamente. Se a liberdade é exatamente aquilo que é imprevisível, que não pode estar catalogado. Isso, quer dizer, a ideia de ampliar os direitos, você não pode esquecer que todo sistema jurídico, ele é uma pirâmide, ele é uma hierarquia. Você não pode ter, vamos dizer, no capítulo 45, uma lei que desminta o artigo número 1. Não é possível isso. Então, a criação desta pirâmide, ela vai cada vez mais assimilando as formas da conduta humana e normatizando. Cada vez que normatiza, você cria um processo de exclusão maior. De exclusão e de controle. Quer dizer, esse é um problema, essa é uma contradição que está na base mesmo do conceito de democracia. Portanto, vamos dizer, uma democracia inteligente e saudável, ela, longe de ampliar os direitos, ela impediria o crescimento, vamos dizer, o crescimento da legislação para além do que é humanamente controlável. Por exemplo, se você pegar, pega só no Brasil, vamos dizer, a legislação fiscal brasileira. Existe algum ser humano que possa dominar intelectualmente a legislação fiscal brasileira? Não. Só uma entidade estatal com muitos computadores. Por aquele né, um dos princípios do direito, que você, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Hoje, ao contrário, ninguém pode alegar o conhecimento, o conhecimento se tornou materialmente impossível. Na medida em que o conhecimento da lei é materialmente impossível, você nunca sabe se está dentro da lei ou não. Você pode estar na ilegalidade sem saber, e isso é o que acontece com a quase totalidade da população. E isso resulta do quê? Da ampliação dos direitos. E se a população já está fora da lei, ela já está criminalizada de antemão, restando só ao governo escolher de quais desses milhões de criminosos ela vai punir e com a qual ela vai fazer vista grossa. Você tem um sistema de controle ditatorial já imediato, dado de bandeja ao governo pela ampliação de direitos. Você pensa que alguns desses lindos apóstolos da ampliação de direitos têm a menor consciência deste problema? Nada. Por quê? Pensam como crianças. Então, é muito grave que as pessoas sejam professor universitário, sejam juízes, porque têm, vamos dizer, uma mente simplória, boboca, entendeu? E tão fazendo as pessoas embarcar em ilusões perigosíssimas. Agora, quanto ao segundo ponto, que é o estudo do imaginário. Bom, quanto mais anormal e patológico é o imaginário, mais difícil é de descrevê-lo. Não é isso? Então, a estrutura de uma psicose do seu fulano de tal, é dificílimo de você apreender isso. E nós já chegamos nesse estado. Quer dizer, a coisa não pode ser reduzida. Vamos supor, se fosse uma distorção ideológica, você tem uma maioria de fanáticos ideológicos disto ou daquilo, ou comunistas, ou nazistas, etc. Bom, você pode descrever isso aí. Porque uma ideologia é formulável, né, em sentenças que expressam as crenças básicas. Mas, quando você já entra num estado psicótico de total descontrole da mente, como é que você vai descrever isso? É infinitamente variado. É como descrever o caos. Agora, eu acho que algum esforço nesse sentido tem que ser feito. Só que não é possível usar aí apenas os instrumentos da chamada história das mentalidades. Você vai ter que entrar na psicopatologia mesmo. Vai ter que estudar o livro do Dr. Andrew Lobachevsky, porque ele te dá alguns instrumentos para isso. Quer dizer, veja, um delírio psicótico não pode ser compreendido em si mesmo. Ele não tem dentro dele mesmo os princípios da sua inteligibilidade. Aquilo que poderia torná-lo inteligível está colocado fora e é estranho a ele. Então nós podemos... Se você pegar assim, o pensamento do professor Vladimir Safatli, ou de maior parte dos opinadores, não estou falando só porque é esquerdista, os de direita é a mesma coisa, ele não tem os princípios da sua inteligibilidade. Ele pode ser explicado desde fora como um delírio, como um erro, como uma ilusão, etc, etc. É isso que o tornará inteligível. Ou seja, ele só se tornará inteligível como mentira, como erro, como loucura, não em si mesmo. Então ele não pode ser discutido, isso é que é o ponto, ele não pode ser discutido. Eu posso discutir uma ideia que tenha, que pretenda ter pelo menos, um fundamento de inteligibilidade nela mesma. Mas se ela só pode ser explicada desde aquilo que a desmente, então não pode ser explicada em si mesma. Eu não posso justificar. Quando o Vladimir Safatli diz, por exemplo, que a presença de um sujeito que pensa diferente impede o debate, eu não posso explicar isso no sentido de tornar essa ideia mais inteligível, porque ela não tem inteligibilidade nenhuma. Ela pode ser explicada como fruto da estupidez ou coisa assim. Tinha mais uma pergunta aí? É isso? Aqui, o Luciano Lapoli pergunta se eu conheço o livro Xuxa Desmascarado, de Nigel Knight. Não, mas eu conheço vários livros a respeito disso, que comentam erros monstruosos cometidos pelo Churchill, erros e até desumanidade, até crimes cometidos pelo Churchill. Mas isso aí, é claro, todos os governantes da Europa fizeram isso. Quer dizer, você não tem nenhum santo ali. E mesmo onde o sujeito dá sinais de genialidade na análise e previsão dos acontecimentos, isso não quer dizer que ele vai tomar o partido moralmente mais justo. Não é isso? Mas, em certos momentos, é preferível você ter um governante mau do que um governante burro que não entende nada do que está acontecendo. É? Quer dizer, eu acabei de contar uma coisa do Churchill, que é esse bombardeio da frota francesa, é evidentemente um ato criminoso. Tá certo? E, note bem, o que impediu, mas bloqueou a adesão de tantos militares e civis ao plano da França Livre, foi justamente isso aí. Quer dizer, o De Gaulle estava lançando a ideia da França Livre e, no dia seguinte, a França Livre já aparece como culpada da destruição da frota francesa e da morte de milhares de marinheiros. Então, ela tornou a causa antipática no dia seguinte. Felizmente, muita gente que aderiu não estava sabendo disso, né? O Clécio Cabral pergunta, o que o senhor pensa sobre obras de ficção como a de Tolkien e de Lewis? Olha, eu não sou um grande entusiasta dessas coisas, não. Eu gosto vagamente, mas entendo que toda obra de ficção é eminentemente ambígua. Ela tem muitos sentidos, você pode explorar num sentido como no outro. Então, por exemplo, tem gente discutindo se a obra do Tolkien é ortodoxa do ponto de vista cristão, ou se é herética. Eu digo, olha, mas uma obra de ficção é muito difícil você classificar isso aí, porque a obra de ficção ela não afirma nada. Pelo simples fato de ser composta de símbolos e figuras de linguagem, ela é necessariamente ambígua. O que importa é que a obra de ficção abra a sua imaginação, fecunde a sua imaginação para que você possa conceber outras coisas de outra maneira, e não que ela afirme uma realidade efetiva ou que ela tome partido da doutrina certa. Essas discussões são mais ou menos infindáveis, elas nunca têm conclusão. De qualquer modo, nenhum desses autores está entre os meus preferidos, né? Ainda o Flash Cabral pergunta, se uma psicanálise até onde o senhor estudou, as técnicas, mestre e conclusão de Freud são confiáveis, ou a maioria é puro fetiche e chute? A técnica é maravilhosa. O problema é os vários esquemas interpretativos que as várias correntes psicanalíticas usam, que, de certo modo, elas criam a sua própria clientela. Quer dizer, que você já tem um esquema interpretativo pronto. O Dr. Miller quer dizer isso, olha, o psicanalista freudiano atrai pacientes freudianos, o junguiano atrai pacientes junguianos e assim por diante. Mas é que você tem uma espécie de profecia autorrealizável aí no meio. Agora, vamos dizer, a simples descoberta do inconsciente psicanalítico, eu acho que é uma coisa memorável e, vamos dizer, eu acho, por exemplo, para uma vida intelectual eficiente, se você não dominou nem mesmo os mecanismos mais básicos do seu inconsciente, você está fora de páreo. Quer dizer, se a qualquer momento, a qualquer desafio mais intenso, mais perigoso que apareça, né, os seus complexos soterrados no inconsciente tomam a dianteira e começam a determinar o rumo dos seus pensamentos, você está lascado. Quer dizer, um enfrentamento consigo mesmo sob esse aspecto do autoconhecimento dos mecanismos do inconsciente, eu acho que é quase que lição número um. Então, não digo que você deva seguir necessariamente o Freud, o Jung, ou este ou aquele, mas eu acho bom você conhecer um pouco de tudo isso e você saber, assim, olha, o tal do inconsciente, ele existe, né? E ele é uma caixa preta e se a maior parte dos nossos mecanismos cognitivos, eles funcionam de maneira inconsciente. não reflete mais, quer dizer, no instante você está pensando numa coisa, você está pensando num problema de matemática. Bom, então se você está pensando num problema de matemática, você não está pensando nos processos neurofisiológicos que o levam a compreender o problema de matemática. Você não pode pensar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a nossa, todo o funcionamento da nossa inteligência depende de uma certa harmonia entre o consciente e o inconsciente. Se é rompida esta harmonia, você está, não apenas você está numa neurose, mas a sua inteligência é bloqueada porque você se torna o porta-voz de objetivos que não são aqueles aos quais você aderiu conscientemente. Você pode estar se defendendo de um fantasma, você pode estar afastando um medo, você pode estar expressando algum ódio recalcado há 20, 30 anos, do qual você nem se lembra. Tem agora do Dr. Miller, a mentira esquecida da qual você, na qual você ainda acredita. Precisa varrer tudo isso em primeiro lugar. Então, se não há um autoconhecimento, só nesse sentido básico, psicanalítico e psicológico, eu acho que tanto a vida intelectual quanto a vida moral vão ser de muito baixo nível. Por exemplo, as pessoas que começam a seguir uma religião e os mandamentos, etc., etc., mas misturado com a sua fé religiosa vem lá todo um lixo inconsciente. Ah, meu filho, o produto é muito feio. Né? Então, professor, esses dias, né, eu vi a discussão aí. Apareceu, alguém mandou para a minha página do Facebook aquela conferência da médica que falava sobre o sexo anal poder ser causa de endocardite bacteriana. Parece que é um negócio estatisticamente significativo, segundo ela disse. E imediatamente as pessoas já diziam, está vendo como é anormal? Eu digo, não. Algo que causa uma doença não é necessariamente anormal. Vocês estão confundindo duas. Vocês estão confundindo, vamos dizer, aquilo que é o prejudicial à saúde, o anormal e o pecaminoso. Né? As relações entre essas três coisas são enormemente tensionais e ambíguas. Cada caso tem que ser examinado diferentemente. Se você diz que uma coisa causa determinada doença, né, isso não quer dizer que em si mesmo seja normal. Por exemplo, é inteiramente normal você comer o que todo mundo come em vez do que o nutricionista ou o médico recomenda. É ou não é? É? E isso causa inumeráveis doenças. É inteiramente normal do ponto de vista sociológico, mas não é saudável. Agora, é pecado você comer mal e ficar doente? Não é pecado. Né? Agora, quando o sujeito ouve que uma coisa é prejudicial à saúde, ele já tende a lançar sobre aquilo todas as invectivas e os adjetivos pejorativos que lhe ocorrem. Quer dizer, todas as qualidades negativas ficam associadas numa síntese confusa. Então, é o que Mário Ferreira dizia, você começa percebendo uma síntese confusa, depois você analisa, e daí você monta uma síntese distinta. É isso que tem que fazer. Mas se o sujeito não... por exemplo, ele pode ter... Tanto o indivíduo pode ter uma compulsão de sexo anal, quanto ele pode ter um horror instintivo a ideia de sexo anal causado por algum trauma de infância, que pode ter sido abusado ou coisa assim, tá certo? E na hora que ele começa a expor a sua opinião com uma linguagem ou filosófica ou religiosa, na verdade ele está apenas deixando o seu complexo de infância falar. Então, nós temos que calar a boca do complexo de infância, tá certo? E tentar ver as coisas como elas realmente são, com toda a sua ambiguidade e toda complexidade. Quer dizer, uma coisa, ela não precisa ser em si mesma anormal para causar doença. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu até sugeri ali no Facebook, diz, olha, se vocês conseguirem comprovar essa correlação, então vocês podem criar um processo judicial que proíba o Ministério da Saúde ou qualquer outro órgão do governo de fomentar essa conduta, porque essa conduta causa doença. Seria como o governo, né, fomentar o consumo de cocaína, por exemplo. Né? Você pode facilmente proibir e você vai bloquear muitas campanhas e pode até punir algumas pessoas. E isso, evidentemente, seria um grande prejuízo para o movimento gaysista, porque se não pode fomentar o sexo anal, bom, o que resta, o que mais resta para a gente brincar na cama, né, com os outros homens, né? E tirou o sexo anal, bom. O Claude Lévi-Strauss dizia que entre algumas tribos indígenas brasileiras havia um homossexualismo juvenil que parava quando chegavam os ritos de iniciação, quando se retirava adulto, mas que, apesar das brincadeiras homossexuais, eles desconheciam o sexo anal. Então, pronto, aí, gaysistas, vocês vão estudar lá no Xingu, talvez haja algumas outras coisas para vocês brincar, mas essa aí não pode, pelo menos, ser fomentada. Daí, imediatamente, já teve gente que reagiu e falou: não, nós temos que proibir o próprio sexo anal, temos que criminalizá-lo, mandar todo mundo para a cadeia. Então, eu digo, bom, primeira dificuldade é você descobrir quem fez sexo anal. Como é que vamos fazer? Vamos submeter a população ao teste da farinha? Né? Sentar na farinha? Quer dizer, é uma coisa que entra no domínio não só do ridículo, como também do monstruoso. Então, eu noto que, no Brasil, as pessoas preferem ter uma tomada de posição radical e emocional em vez de ter uma tomada de posição mais limitada, porém mais eficaz na prática. Então, isso que eu digo, olha, é perfeito, é viável, se comprovada cientificamente essa correlação, é perfeitamente viável proibir os ministérios de fomentar uma conduta que produz doenças. Isso é inteiramente viável. Agora, nós queremos banir o sexo anal da espécie humana. Fala, bom, isso aí vai demorar mais algum tempo, meu filho. Provavelmente, depois do juízo final, ninguém mais vai praticar sexo anal, talvez continue no inferno. No inferno, acho que está liberado. Né? A diferença é só os diabos comem as pessoas. Né? Quer dizer, não tem troca-troca. Né? É one way. Então, quer dizer, não adianta você ter uma tomada de posição assim vasta, radical e épica, se você não vai fazer nada para aquilo, se aquilo é completamente ineficiente e impossível. É bobagem. Isto é frescura. Digo mais, isso é até veadagem. É? Então, Demian Gonçalves Silva. O senhor defende que a doutrina hindu das quatro castas pode ser aplicada com proveito no campo das ciências sociais, de modo que a história ocidental possa ser vista como uma sequência de transferência de poder de uma casta para outra. O que corresponde, salvo engano, àquele de Júlio Zévola, chamada a lei de regressão das castas. Como evitar, no curso de tal aplicação, que os critérios de valor acabem condicionados pelas necessidades cíclicas, como aconteceu com o Guénon? Excelente pergunta, excelente pergunta. O problema com os adeptos da teoria das castas é que eles não entendem que as castas são aquilo que o Max Weber chamava de tipos ideais e não são realidades materiais. Então, em primeiro lugar, você tem sociedades onde as castas têm uma existência oficial, elas são reconhecidas. Quer dizer, existem tipos de pessoas e, conforme o seu tipo, você tem certos direitos e certas obrigações diferentes dos outros. E tem outras sociedades, que são sociedades democráticas ou coisa assim, ou igualitárias, como por exemplo o Islã. No Islã não existe castas, e na democracia ocidental também não existe castas. Mas continuam existindo os tipos humanos correspondentes às castas, que vão agir exatamente de acordo com, vamos dizer, a psicologia da sua casta. Então, falta entender isto. As castas são tipos ideais e, em segundo lugar, elas só se tornam realidades históricas onde elas são assumidas como tais pela sociedade. No outro caso, elas são um componente psicológico muito sutil, tá certo? Que está entremesclado a outras linhas causais completamente diferentes. E onde você pode identificar, por exemplo, tipos que pertencem à casta mais baixa e que estão no posto mais alto da sociedade. Alguém vai duvidar, por exemplo, que estes... eu acho que qualquer político gaysista, ele não é nem um Shudra, ele é um Chandala, ele é um pária. Quer dizer, é uma mente confusa, uma mente composta de entre elementos das várias castas. Quer dizer, para o sujeito a chegar a achar que um desejo sexual pode ser criador de direitos, ele, bom, você está muito louco, você está muito confuso mesmo, tá certo? E, sobretudo, precisa... é que o desejo que ele tem de afirmar a validade, a autoridade da sua conduta sexual se sobreponha de tal modo à visão que ele tem do restante da sociedade que ele pouco se importa se aquela lei que ele está querendo vai demolir a sociedade inteira e vai acabar se demolindo a si mesmo. O cara não pensa nisso, né? Por exemplo, a questão de casamento gay, eu já expliquei para você. Acho que não sei se eu expliquei aqui ou se eu falei no Facebook, né? Um homem e uma mulher não se casam enquanto heterossexuais. Eles se casam enquanto homem e mulher biologicamente, né? E é o fato de ser biologicamente homem e mulher que lhes dá o direito de casamento. Não o fato de serem heterossexuais. Se um sujeito homossexual quiser casar com uma mulher, ele é proibido? Não. Se um homem heterossexual quer casar com uma lésbica, ele é proibido? Não. Se um homossexual quer casar com uma lésbica, ele é proibido? Não. Portanto, a orientação sexual não tem nada a ver com o direito ao casamento. Só que, de repente, quando se fala em casamento gay, significa uma certa preferência ou gosto sexual alegado, que não precisa sequer ser provado, é, se torna automaticamente a fonte de um direito. Portanto, o que foi mudado, né, é a própria noção de qual é a base, qual é a fonte do direito. É? Quer dizer, o direito ao casamento, ele decorre de uma condição biológica que não foi escolhida e que não tem nada a ver com a preferência sexual. Um sujeito que é homem, ele já nasce homem muitos anos antes dele pensar em preferências sexuais. Não é isso? Então, se de repente a tal preferência sexual se tornou uma fonte de direito, então a fonte é arbitrária. Porque, primeiro, não há prova da preferência. Qualquer um pode alegar aquilo. É? Qual seria a prova de homossexualismo? É? Não tem. Segundo, o que é homossexualismo? É? São dois homens barbudo, peludo, que moram junto, ou é um sujeito que faz cirurgia, troca de sexo e vira mulher? Você dizer que esses dois fenômenos são o mesmo, para mim é impossível, eu não consigo acreditar nisso. Até porque quando eu era jovem, eu era tão ingênuo que eu pensava e imaginava que o homossexualismo era sempre assim, um homem machão casado com um feminino, tipo garotinha. Eu achava que era isso. E a gente tinha um vizinho que era um travesti e fazia show numa boate, que era famosa, era chamada boate medieval. Ele vivia convidando a gente para ir no show dele, a gente escapando, mas um dia não teve jeito, falou, não, eu tenho que ir, coitado. Ele não parou também, então fomos lá no show. Né? E ele, na hora que eu entrei, eu vi dois homens de barbudo, fortão, de terno e gravata, um beijando na boca do outro. E eu olhei e falei, por que eles estão fazendo isso? Hã? Daí eu fiquei pensando, eu, né, transando comigo mesmo, né? Eu não consigo imaginar isso aí. Então, agora o pessoal junta tudo no negócio chamado LGBT, que é uma figura de linguagem, não um conceito científico descritivo. E você vai fazer, então, leis baseadas numa figura de linguagem que pode querer dizer qualquer coisa. Então você já demoliu todo o edifício do direito. A ideia mesmo do direito é a ideia, vamos dizer, de uma lógica normativa, né? Onde todas as consequências têm que remeter aos princípios fundantes. De repente, você criou a lei que é arbitrária. Ah, essa tem que ser assim porque a gente gosta. Você não consegue nem expressar do que você gosta. Né? O que, que você é? Ah, eu sou LGBT. Eu digo, aí já tem quatro coisas, meu filho. Né? E essas coisas, umas delas são incompatíveis com as outras. Se você é um transexual, você não pode ser um homossexual de maneira alguma. É impossível. Sobretudo se você for um, né, transexual operado. Só se for um transexual operado que vive com uma mulher. É um casal lésbico. Mas não é realmente um casal lésbico, porque o lesbianismo, que eu saiba, deriva de condições anátomo-fisiológicas de nascença. As duas nasceram mulher e as duas querem transar uma com a outra. Agora, se um sujeito fez uma operação para virar mulher, ele não é mulher, ele é uma terceira coisa. Então, nem aí será homossexualismo. Né? Então, quer dizer, é um conceito elástico, enormemente confuso e que expressa apenas um desejo irracional. Desejo irracional do quê? De afirmar o seu poder, a sua vaidade em cima de toda a sociedade, ainda que é o preço de demolir todo o edifício dos direitos que garante, inclusive, você mesmo. Quer dizer, é claro que nós estamos discutindo com um maluco, né? Agora, eu acho que tudo isso aí podia ser, vou dizer, combatido muito eficazmente, não no terreno do debate legislativo, etc, etc. Mas daí vem o sujeito que leu a Bíblia, descobriu que o negócio é pecado, e diz, não, nós temos aqui que falar contra o homossexualismo. Eu digo, escuta, Você pode falar contra o homossexualismo no terreno religioso. Você vai lá no púlpito e você faz a sua pregação. Mas no terreno legislativo você não pode. Você não pode fazer uma lei que proíba o pecado. Não dá para fazer isso, meu filho. O número de pessoas católicas e protestantes que estão fazendo essa confusão é imenso. Eu digo, você quer acabar com o movimento gaysista, a legislação gaysista, ou você quer acabar com o pecado? Para acabar com o pecado, se fosse possível, a ideia de acabar com o pecado, e sobretudo de proibi-lo por meio estatal, é a ideia mais blasfema que existe. Porque se fosse possível, né, abolir o pecado por meio de legislação, o sacrifício de Cristo teria sido inútil. Inclusive, Cristo não fez o sacrifício para abolir o pecado, mas para limpá-lo. Para que eu limpar o pecado se o pecado não existe mais? Hã? Então, quer dizer, não precisa Jesus, o parlamento já resolveu todos os problemas. Quer dizer, que uma pessoa vem com ideia dessa, olha, eu estou com 66 anos, não tenho mais paciência, entendeu? Eu vim com essa ideia, eu tenho vontade de bater. Eu falo, não vou explicar, não, né? Eu vou bater em você, e se você perguntar por que está apanhando, vai apanhar mais. Você tem que descobrir sozinho. Então, o problema com as quatro castas é esse. Quer dizer, as quatro castas, elas são tipos ideais. Se a sociedade assimila a ideia das quatro castas e a oficializa, automaticamente, só pessoas que parecem ser de determinada casta se casarão com outras que parecem ser da mesma casta. E assim a casta vai adquirindo uma realidade, um perfil mais claro. Não é isso? Agora, numa sociedade onde as castas só existem como tipos psicológicos, mas não são oficializadas, o que acontece? Pessoas de todas as castas se casam com todas as castas, tá certo? E, às vezes, o predomínio desta ou daquela casta na composição mental do sujeito pode se tornar muito difícil de você discernir. Então acontece o quê? Vira a tua sociedade de párias. O que é o pária? É o sujeito que tem todas as castas misturadas e ele ora age de um jeito, ora age do outro. É que é mais ou menos a situação atual. Mas só o fato de eu dizer isto mostra o quanto essa ideia das castas é útil para a descrição da sociedade. Quer dizer que as castas são definidas por quatro objetivos humanos predominantes, né? Que definem, então, o essencial da conduta do indivíduo ou de um grupo. Então, como realidade psicológica, elas existem. Tá certo? Por exemplo, você pode ver que a conduta racional em vista de vantagens, de obter resultados efetivos, é uma característica do Weicher, que é o burguês. Né? Então, você sabe que os analistas de mídia, em geral, são Weichers burgueses, então eles analisam muita coisa como se a conduta humana fosse sempre determinada pelo cálculo de vantagens, como um capitalista que investe tanto para obter tal vantagem. Né? Bom, isso só funciona para a casta dele, as outras castas não visam isso. Né? Por exemplo, esse pessoal todo gaysista, eles não estão visando a nenhuma vantagem concretamente definível. Eles estão visando uma fantasia sexual, um prazer sexual. E a afirmação do valor desse prazer, né? Que em princípio deveria reforçar para eles o próprio prazer. Então, no mínimo, a atitude do Shudra, porque o Shudra, o objetivo da vida dele é evitar a dor e buscar o prazer. Mas, se você for, mas esse pessoal terá sempre, vamos dizer, a uniformidade de conduta do Shudra, não, porque entram outros elementos também de outras castas, então a coisa não será coerente. Mas, ainda assim, quanto mais você tem mistura de casta, mais a noção das castas é boa para você separar alhos de bugalhos. Bom, aqui o Felipe Augusto falando, como se livrar dos termos que a mídia inventa e como descobrir quais seriam mais apropriados para transfigurar, não diz para transfigurar a realidade, hein? A própria ideia de que nós devemos transfigurar a realidade já é uma dessas convicções da mídia. Porque hoje em dia, por exemplo, eu abro a página do Banco Itaú, né, e ele diz, invista em não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso muda o mundo. Está todo mundo mudando o mundo, está todo mundo, né, criando um mundo melhor. As crianças com 5 anos já mudaram o mundo umas 15 vezes. Né? Isso quer dizer, compreender ou apreender a realidade, né? Então, em primeiro lugar, você só use a mídia para você saber o que, que os jornalistas estão pensando. Eu só leio o jornal para isso. Saber qual é a visão ou qual é a fantasia da classe jornalística, que é uma classe influente. Ou seja, a informação que eles transmitem é duvidosa, tá certo? Mas não é duvidoso que eles a estão transmitindo como a estão transmitindo. Portanto, você saber qual é a mentalidade da mídia, a mentalidade dos jornalistas, é importantíssimo para a análise de uma situação qualquer. Você só deve usar a mídia para isto. Eu não leio o Globo para saber o que, que aconteceu, mas o que, que o Globo pensa, né? E como é que ele está vendo as coisas. E isso em si mesmo é um fato inegável. Não é isso? Então, esta é a primeira precaução. Segundo, você tem que buscar outras fontes. Essas fontes, a crítica de fontes é uma disciplina, uma das muitas disciplinas auxiliares da história. Eu sugiro que você pegue um livro de metodologia da história e estude um negócio chamado crítica de fontes. Isso aí pode levar algum tempo, porém vai te trazer uma vantagem para sempre. Quer dizer, eu não vou poder aqui na resposta a uma pergunta te dar toda a criteriologia para a separação, tá certo? Para essa distinção. Mas, por exemplo, vamos dizer, a distinção entre documentos autênticos e forjados, isso é uma disciplina auxiliar da história. Não é isso? E é claro que isso é enormemente importante. Não é isso? Também, vamos dizer, a avaliação de testemunhos. Quanto vale esse ou aquele testemunho em tais ou quais circunstâncias? Esta é uma outra disciplina auxiliar da história. Se você concedeu um ano da sua vida a você estudar a metodologia da história sob estes aspectos, você vai ganhar muito, muito, muito, muito. No Brasil existe um livro excelente para isso, que é A Teoria da História do Brasil, do Zé Honório Rodrigues. Quer dizer, eu acho um dos melhores livros do mundo sobre isso aí, porque ele tem, é um livro não muito grande, mas ele condensa todos os problemas principais. Você vê, eu sempre digo que o jornalismo, ele é o irmão menor da ciência histórica, porque os métodos, em princípio, são os mesmos, apenas aplicados com uma medida de tempo menor. Às vezes o jornalista tem que descobrir em 24 horas o que o historiador gastaria 2 anos. Né? Então, é claro que ele vai errar, mas, em princípio, os critérios são os mesmos. Quer dizer, é a busca dos documentos, dos testemunhos, é a sua interpretação e a sua expressão oral. Né? Então, algum conhecimento da metodologia histórica, das discussões sobre a metodologia, sobre a crítica de testemunhos, crítica de fontes, a pessoa tem que ter. Eu não conheço um único jornalista, olha, estou nesta porcaria de profissão desde os 17 anos de idade. Então, já passei do meio século, né? Estou completando meio século. Né? Eu nunca vi um jornalista interessar por essas coisas, a não ser este que vos fala. Quer dizer, por que todo mundo sabe fazer as coisas tão facilmente? Por que só eu percebo dificuldades? Né? Será que eu sou burro? Né? E os outros é que são inteligentes? Deve ser. Quando eu era moleque, eu tinha esse complexo de ser burro. Meu filho Davi também tinha. Né? Tanto que a primeira vez que ele passou de ano na vida, ele não acreditava que tinha passado. Ele fala, eu consegui, eu consegui. Então, gente, eu vou parar por aqui, que nós já fomos longe demais hoje. Vocês deem, né, lembrem do curso que eu vou dar aqui, Sociologia da Filosofia, e também olhem na página da professora Margarita Nois.com, Margarita Nois, N-O-Y-E-S.com, que está lá a explicação de um curso que ela vai dar uma semana antes do meu curso, o curso de inglês, com um texto que será selecionado por mim em vista da sua utilidade no próprio curso Sociologia da Filosofia. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.